Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu tenho medo de vivos. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd. E amigo cético, você chutaria uma macumba? Aqui é César Gaglione e a verdade está lá fora. Aqui é Alan do Box, eu baixo santo. Eu bolo no santo, né? Pois, aqui é a portuguesa e eu também não chuto macumba, não. Pô, faço até entrega pra manjar, tá maluco. Eita, nós. Aqui é a Zagal e ninguém usou, eu vou usar. I see dead people. Olha aí. Só que não. Todo mundo só tinha pensado em esse Dead People, só que ninguém falou por causa disso. Todo mundo, não vou ser clichê. É, não quero ser clichê. Muito bem, nerds! Estamos aqui, o Nerdcast Sobrenatural. Vocês têm histórias pra contar aí, é isso? Vocês todas? Vocês todas as See Dead People aí? Não, eu não. Eu não. Eu... Então tchau. Obrigado. Você também não. Eu também não. É, eu só exorcizei uma pessoa uma vez, né? Acho que me dá crédito pra estar aqui. Olha que isso é verdade. Você exorcizou e o demônio tá contigo até hoje aí dentro, né? Ah, mas aí o sacrifício aí que o padre faz. E veio canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de meus e caneladas ao Nerdcast! Vamos! Azaghal, hoje é dia, um dia especial no Nerdcast Speak English! Você sabe, o Nerdcast Speak English é trazido a você por essa parceria incrível entre Jovem Nerd e WhatsApp! Um inglês dinâmico, um inglês rápido para você usar no seu dia a dia, no seu dia a dia prático. E hoje a gente vai falar sobre tradução, adaptação e localização com ninguém mais, ninguém menos que Sérgio Cantu e Guilherme Briggs, Azaghal. Olha aí. Cara, um papo maneiríssimo, porque eles, vocês sabem, eles são atores, né? Atores, dubladores, diretores de dublagem e tradutores também. E como eles são tradutores, muitos filmes que vocês viram dublados, eles que traduziram e eles que adaptaram muitos termos. Tipo assim, a dublagem antiga, você ouvia muito "vão chutar a sua bunda". Era simplesmente uma tradução de termos em inglês como "I'm gonna kick your ass", né? "Vou chutar a sua bunda". Ninguém fala isso em português. Não acontece, cara, né? Na nossa língua, né? É estranho. Acaba sendo uma linguagem própria da dublagem antiga. E, obviamente, muita coisa mudou dos últimos tempos pra cá. E eles vão falar sobre isso, né? Sobre como localizar, como você pegar uma expressão em inglês que não funciona em português, como você pegar até uma piada de palavras que só funcionam com as palavras em inglês. Como é que você muda a língua e faz essa piada ser entendível, né, cara? É muito maneiro ter a experiência deles. Um papo muito legal que tem tudo a ver com o dia a dia da língua inglesa. Na hora de você falar inglês, você não tem que traduzir o que você está pensando em português para inglês. Você tem que pensar em inglês. Tem que pensar na língua, entendeu? Como fazer as coisas e como montar as frases, como usar os termos, cara. É muito maneiro. Escuta esse Nerdcast Speak English especialíssimo que já está publicado na sua timeline do Nerdcast. É só você olhar aí, cara. E não se esqueça que estamos agora virando o ano, Azaghal. Então, ó, aquela virada de ano, aquelas promessas, você já sabe, eu vou aprimorar meu inglês, vou melhorar meu inglês, vou aprender inglês. Você pode começar do zero. O WhatsApp tem cursos para todos os níveis e o mais maneiro, eles misturam os níveis de inglês. Eles não... A vida não é The Books on the Table, cara. A vida você vai encontrar pessoas falando todos os níveis de inglês, do intermediário, avançado, básico. Não adianta só você ficar no basicão com outros alunos do básico. Eles acreditam muito nisso, que a pessoa que tem o inglês mais forte vai ajudar você que tem o inglês mais básico a melhorar, e ela ajudando, ela ensinando, então ela tá reforçando o próprio aprendizado de inglês. Cara, é muito maneiro. Então vá conhecer. Quer inglês? 2019 é o ano de você aprender seu inglês? Faça o WhatsApp. Link aqui no post, whatsapp.com. Faça sua inscrição. Azaghal, cadê o Nerdcast RPG? Tá acabando o ano. Então, surgiu uma ideia no Twitter de publicar a terceira parte no Nerdcast 666. Oh, uau, que ideia incrível! Eu acho tudo a ver, cara. Não, tem tudo a ver, mas quando é que vai ser o Nerdcast 666? É só fazer as contas aí. Hoje é o 652. Nossa, mãe do céu. O que que é isso? 15 semanas, é isso? Eu não sei, cara. Eu sei o seguinte, não ia levar muito menos tempo do que isso. É verdade. No ritmo de edição que a gente tá. É verdade. É assim, gente, olha só, é o seguinte. A edição, a gente é muito sofrido. Aí por que vocês não começam antes? Por que vocês não... Entendeu, gente? Calma, não dá pra começar antes. Não dá, simplesmente não dá pra começar antes porque a gente trabalha em outros milhares de programas por semana. Só Nerdcast são dois por semana. Só Nerdcast. Tem vídeo todos os dias. Exato. Exato. É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, olha só. Nós somos o funil do Nerdcast RPG porque a gente faz do nosso jeito e tem que ser a gente que faz isso. É isso. Essa é a parada. Essa é a verdade. Só é fodão do jeito que vocês gostam porque a gente que faz, a gente monta esse castelo de areia com pinça. É isso. Editar o Nerdcast RPG é montar um castelo de areia com uma pinça. É basicamente grão por grão. Então, por causa da qualidade, por causa de tantos trabalhos que a gente tem, porque tem que ser a gente que tem que fazer, a gente precisa de tempo e saúde pra fazer isso, né, Zagal? Porque todo ano a gente massacra a nossa saúde virando noite. Na última Nerdcast que a gente publicou, a gente trabalhou 10 horas por dia, 10, 12 horas por dia, todos os dias, por 20 dias. É isso aí. É exaustivo mentalmente, fisicamente, você fica longe da família, na época que tá todo mundo fim de ano, todo mundo reunido e tal, a gente faz isso há 8 anos, maluco. Ainda então... tem esse calor, filha da puta. Aquilo pode ter ar-condicionado Curitiba. E aí, então, gente, vamos fazer o seguinte. A gente pensou o seguinte, olha, vamos fazer isso com calma. Agora que tá abrindo a janela de começar a editar, porque o ano começa a ficar mais tranquilo, finalzinho de ano e tal, com os outros trabalhos e tal, agora a gente vai começar a botar a cabeça. A gente quer fazer de uma forma saudável. Porque assim, olha só, são 14 horas de bruto. E não me vem com esse bullshit de publica bruto. Não vem com essa merda. Não, não tem publica bruto, gente. Tem que ficar, sabe, tem que se moldado a parada. Eu tenho vontade, essas pessoas que ficam falando publicar bruto, eu tenho vontade de fazer uma sessão exclusiva, cobrar R$1.000 de entrada. Vai tocar as 14 horas, o cara não pode sair. Não pode, pode sair pra comer, pra o banheiro, pra nada. Não pode sair. Exatamente. A questão é, esse programa tem 14 horas de bruto, é o maior bruto que a gente já fez. É, de todos, né? Exatamente. Então, se ele te levou 20 horas por dia durante 10 dias pra editar o último... Que tinha 11, ó, acho que tinha 10 ou 11 horas de bruto o último. Calcule esse. Imagina, exatamente. Ou seja, quais são as vantagens? Perguntaram lá no meu Instagram. Quais são as vantagens? A gente fez uma votação e, por incrível que pareça, a maioria votou que ok, a data é 666. Talvez eles não tenham percebido que 666 é no dia 29 de março. Mas... eu não contei nenhuma informação. É claro que perceberam. A galera entendeu qual era a intenção. A questão é, no Twitter, a votação tava com 66% aprovando a ideia. O que já é mais um, né? Tem um peso extra aí. Mais um sinal, exato. É, exato. No Instagram era 68%. Ah, olha aí. Então, quais são as vantagens? A primeira é essa. A gente vai poder editar com calma. Não significa que a gente vai deixar pra março pra editar. A gente vai continuar editando agora. Exato. Na verdade, a melhor janela pra editar é agora, a partir de, sei lá, sexta-feira, dia 21, quando o ano acaba. Uhum. E aí, o ano só recomeça lá pro dia 3, certo? Sim. Então a gente vai ter essa janela de uns 10 dias corridos. Que dá pra... Puff! Pra conseguir editar com vontade, sem se matar. Essa é a questão. É, sem se matar. Ah, porque você fala, o cara fala assim, ah, mas por que vocês não editam, então, nesse período e publicam em janeiro? Por quê, meu amigo? Não tem 20 dias nesse período. E a gente tá cansado de trabalhar 18 horas por dia. A gente precisa de um descanso também. Eu vou contar uma história aqui que eu nunca contei, fiquei low profile nessa história e tal. É, já contei numa Campus Party uma vez. Galera, é o seguinte, já aconteceu isso. A gente veio em 2015, foi o último episódio do Cyberpunk, a gente veio passar um mês na Disney, entre o final do ano e iníciozinho do ano. A gente veio com a família, a Pícola, a Zagal, os veio todo mundo, periquito, papagaio, veio todo mundo. Alugamos uma casa, assim, um mês em Orlando, na Disney, vai ser foda. Começou, a gente começa a editar o Nerdcast de RPG, RPG, a gente termina mesmo durante a viagem e a gente, cara, a gente ficou as férias praticamente inteiras editando. Tinha dia que eu ia, acordava de manhã, pegava o carro, levava a minha família toda pra Disney, entregava eles lá, voltava, ficava o dia inteiro editando, eu ia Zagal, e aí depois chegava de noite, ia lá buscar a galera da Disney e voltava pra casa. Isso aconteceu, galera. Então, tipo, eu nunca falei, porque não ficar troféu de sofredor aqui, mas eu tô falando, pô, a gente já fez muito sacrifício por isso, cara. Nas férias, mano. Então tá definido. É isso. O povo votou e a gente chancelou. Essa é a real. É. Então, pelo menos agora, não tem mais a dúvida. Já sabemos quando vai ao ar. Dia 29 de março de 2019. Esse ano já acabou, acaba agora no final mesmo. É, libera o ano. Libera 2018. Exato. Vai ser no Nerdcast 666, malandro. Você tem certeza que cai nesse dia 29 de março, é isso mesmo? Eu fiz a conta aqui, eu acho que sim. Acho que, bom, é por aí. Se a conta tá certa, é isso, dia 29 de março. Então tá dado o recado, a gente vai avisar nas outras redes sociais, acalme-se, vai ser foda. Olha só, as grandes produções de Hollywood, várias delas mudam de data. Muda, os jogos, toda hora tem um jogo aí que bota pra lá, mas 2 meses pra frente, não sei o que. A Disney adiou episódio 8 10 meses. É, e aí aqui o Nerdcast de RPG é que nem blockbuster da Disney, é que nem AAA de estúdio, amigo. De games. Então a gente não tá fazendo nada diferente do que os outros produtores do nosso nível fazem. Exatamente, gente. Mas vai ficar foda, isso vocês podem ter certeza. A gente vai fazer com carinho, porque tá muito maneiro. Tem que fazer com ódio, que é Cthulhu. Azaghal, olha só, já chegou no Natal, já estamos em cima do Natal, você já comprou seus presentes de Natal, né, senhor? Muito obrigado por isso, obrigado pela preferência, mas... A gente precisa liberar espaço. Exatamente. É o seguinte, olha o que a gente inventou. Eu não tô certo disso ainda, mas... A galera gostou muito do evento lá do Rough Gunner, que a gente assinou os livros, certo? Sim, verdade. E a galera gostou muito, teve uma vez que a gente fez uma promoção do Ozob, que o Azaghal foi lá e assinou a cacetada de Ozobs pra galera. Sim, sozinho. Ficou empolgadão. Inclusive, não tinha ninguém me ajudando nem a empilhar os livros. Você tem um vídeo disso. O fato é que a Nerd Store enlouqueceu de novo e vai fazer a mesma promoção para a Lenda de Rough Gunner Volume 3, rapaz! A Lenda de Rough Gunner Volume 3 vende um preço de capa R$49,90, certo? Aham. Uhum. Só de sacanagem, preço de capa R$49,90, nós vamos fazer uma promoção por R$39,90, Azaghal! Não, caraca, sério, eu não entendi aonde está a vantagem pra mim nessa parada. Ele tá dando o livro com autógrafo de Azaghal, R$39,90. E não só isso, não. Também a Lenda de Rough Gunner Volume 2 por R$39,90. E Ozob Protocolo Molotov por R$39,90! Não. Quem inventou essa promoção? É loucura, não é só filho. Tanto que eu não estou em Curitiba, não poderei participar, apenas o Azaghal. Ah, não, vai participar sim. Eu vou botar uma meta aqui. Tu resolveu tirar férias na Disney, tudo malandro, eu fiquei pra trás aqui editando Nerdcast RPG no calor do Rio de Janeiro. Eu tô editando também, rapaz. Eu tô editando daqui, mas tô editando, pai. Sei que tá aqui, cretino. A minha família não precisa ficar trancada em casa, porque eu tenho que editar Nerdcast RPG. Então vem todo mundo pra cá e eu vou editar. Tá certo. Olha só. Se vender acima de 3 mil livros, a meta são 3 mil livros vendidos. 3 mil livros. Não que uma pessoa só precise comprar 3 mil livros, não é isso que ele tá dizendo. Uhum. Mas se a gente chegar na meta de 3 mil livros, Jovem Nerd, aí tu tem que vir pra assinar. Aí eu cancelo minhas férias, é isso? Não, você pode parar no meio das suas férias, vem aqui, assina os livros e volta depois pra terminar suas férias. Olha, eu também vou parar minhas férias pra assinar livro. Lembrando que pra editar na Nerdcast RPG também. Mas o Nerdcast de RPG já tá avisado quando vai ser. Então olha só, presta atenção. Olha só, e se você comprar A Lenda de Rough Gunner, volume 3, e comprar outro livro da Nerd Books, a gente assina também. A gente assina tudo. Da Nerd Books. Caraca, então, ó, mas tem que chegar a 3 mil livros pra eu largar tudo aqui. É Epcot Center, que eu amo. Eu compro a passagem no meio da minha férias, eu vou aí e assino. Mas tem que chegar a 3 mil. Então, olha, aproveita porque é tempo limitadíssimo. Uhum. É até o final do ano. Até dia 31 de dezembro de 2018. Pra fechar o ano. E aí, ó, a gente, obviamente, quem comprar agora, a gente vai remeter a partir de janeiro, porque a gente vai assinar tudo. Claro, vocês agora, têm que entender isso. Né? Exatamente. Está assinado já e a gente vai realmente assinar. Exatamente. Tem gente que não assina, que carimba. Já viu o lutador de sumô que fica dando palmada da carimbada. Mão carimbada? Pô, a melhor assinatura. Não, a gente vai assinar lindamente, cara. Quer dizer, eu largo as minhas férias se chegar a 3 mil livros, mas Azaghal está comprometido aqui. Assinatura de Azaghal, rapaz! Então garanto o seu livro, tempo limitado, corre pra Nerdstore. Inclusive, não tem muito livro assim, não. Se chegar a 3 mil, acaba e você vai ficar sem. Corre, malandro, que só tem isso até dia 31 de dezembro de 2018! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para 26 minutos e 14 calças borradas. Azaghal, olha só uma notícia muito maneira para quem é fã de Sociedade da Virtude. Tem um episódio especial, pelo menos ele é especial para nós, aonde nós estamos lá. Caraca, muito bom. Olha só, o Senhor da Oceania e o Homem Talco agora fazem parte do rol de heróis da Sociedade da Virtude. Que coisa incrível. Exatamente, combatendo o crime de trás de uma tela. Usando como armas mouse e teclado. Muito bom. A gente foi gravar no estúdio com o Ian, cara. Foi maneiríssimo. É, nossas vozes em português. Inglês não é nossas vozes, gente. É, a gente não tem condição. Claro. A gente tem os atores profissionais lá. Mas em português. Muito bom, cara. Já tá no ar, cara. Tem link aí no post pra você ir lá no canal do Sociedade da Virtude ver esse episódio. Dá um like. Eu quero ver explodir o like esse episódio. Foi muito bom, galera. Vai lá e passa pra todo mundo. E se você não assina o canal Sociedade da Virtude, cara, passa a conhecer, porque é muito maneiro. A animação toda semana, desconstruindo esse universo de super-heróis, cara. É muito, muito maneiro, cara. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana. Final de ano, a galera vai esquecendo de doar sangue, mas ó, cacete de agulha tá cheio. Eduardo Botelho, Marina Gersh, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Muito obrigado, igreja. Porra, a igreja é uma cabeçada, hein? Muita gente, pô. Muito bom, gente. Valeu mesmo. Pedro Joia, Isabela Stevani, Vitor Finotti, Jessé Carrascosa, Everson Soares, Vitor Quintes, Leonardo Magno, Bruno Hilton e Jean Nogue. Muito obrigado, gente. Doar sangue é salvar vidas. Sempre que você puder, se você for elegível para doar sangue, faça isso, porque você salva literalmente vidas. Pessoas que iriam morrer e não morreram graças à sua doação. Temos também a galera que doa cabelos no Escapo Solidário, né? Pra dar aquela força, aquele apoio moral, aquele tapa na peruca, vamos dizer assim. Olha aí. Guilherme Cintrão, Gustavo Ritter, Maxwell de Miranda, Nayara Casagrande, Bruno Gomes, Mônica Gioda, ou Gioda? Mônica Dreven, Mariana Moreira, Valber Moreira, Débora Fernandes Guimarães, Gabriel Coelho Nascimento e Rafaela de Brito Alves. Arte dos fãs, Azaghal. A tumba de Huff Gunner por Luiz Alexandre ficou maneiríssimo. Caraca, que arte ficou maneiríssimo. Incrível, cara, do Nerdcast. Olha só, que foda. Leonel, olha essa, Leonel. Que foda, hein? Você pode ver aí no aplicativo do Jovem Nerd no post, tem link, cara. Vai ver, essa arte ficou muito foda. Temos também Jovem Nerd Hood por Alex Sussama. Olha aí, muito bom. E O Suoco Spoiler de Débora Rotelli Elias. É. Não vou falar o que é O Suoco tá fazendo, se você ainda não leu. A Lenda de Rough Gunner, volume 3, muito bom. Mas se você quiser, de repente, ó, essa é uma arte que você tem que ter cuidado aqui, né? De repente você ainda não leu, tá lendo, então. Ah, mas não é um spoiler. É um spoiler, é um spoiler. Falei mínimo. Não, não é não, não é não, não é não. foda demais. Tem outras artes aí que você pode conferir no aplicativo ou no site. Muito bom. Matheus Cardoso, 16 anos, estudante de ensino técnico em administração, Mogi das Cruzes, São Paulo. Saudações, nerds. Acompanho o programa de vocês há muito tempo e ele tem sido uma inspiração para mim. Além, é claro, de fazer com que eu esqueça os problemas da vida. Escrevo-lhes, pois senti que faltou uma menção honrosa à adaptação que muito me encanta. As Crônicas de Nárnia, obra escrita por C.S. Lewis, um conterrâneo de Tolkien. Eles eram amigos, inclusive. Já houve várias adaptações do principal livro da série, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, primeiro de uma coletânea que se passava no mesmo mundo de Narnia, dando origem, assim, às crônicas. Das inúmeras adaptações, dou destaque à feita pela Disney. Eles conseguiram, na minha humilde opinião, realizar uma das melhores transições de mídia. Melhor até que a versão feita pela BBC. A trilha sonora do filme é simplesmente espetacular, sendo muitas vezes usadas pelos senhores em alguns nerdcasts sobre mundos fantásticos ou medievais. E é a caracterização do mundo também é incrível. Boa parte das criaturas foram feitas com maquiagem, desde minotauros a goblins, além de trazer Aslan, o poderoso senhor do bosque, feito com computação gráfica incrível. Outro ponto em que me ganha muito é a eliminação de pontos cansativos e desnecessários da trama, com a personagem Lúcia gastando um capítulo inteiro conversando com o gigante Rumba Catamal, resumindo apenas a uma aparição no final da batalha contra a feiticeira. Enfim, gostaria que mencionasse o mundo de Nárnia, visto que é tão rico quanto a Terra-média, além de terem florescido ao mesmo tempo. Admiro muito o trabalho de vocês, um enorme abraço. Tá aí mencionado. Boa lembrança. Ótima lembrança. É bem feito. Não, é, C.S. Lewis é muito legal. É mais infantil, obviamente, bem mais infantil que Tolkien, mas é um mundo fantástico muito rico, muito maneiro. Eduardo Henrique Pereira, 23 anos, advogado São José da Laje, Alagoas. Olha aí. Olá, nerd, sou fã do trabalho de YouTube, bababá, amigos, bababá. A respeito do Nerdcast 651, sobre adaptações, acho interessante mencionar a excelente adaptação de Forrest Gump, olha aí, contador de histórias, e uma de suas passagens. Tem gente que diz que o livro é melhor, porque, enfim, mais profundo, aquele negócio. Acontece. Gente. Em um momento do livro, quando Forrest está servindo as Forças Armadas no Vietnã, ele reclama da chuva. Diz que ela vem de todo lado, de cima, do lado e até do chão. Esse trecho que poderia passar como mais um comentário ingênuo e incoerente dito por Forrest, foi adaptado de uma maneira interessante no filme. A mesma passagem é dita pelo protagonista no filme, e a chuva que vem de baixo nada mais é do que a chuva que bate no rio inundado em que ele, Bubba e o pelotão do Tenet Dam estão atravessando com água quase até o pescoço. A chuva bate no rio e os respingos vão na direção deles. A forma como Force fica incomodado com isso é um detalhe pequeno e que não muda muita coisa. Mas grandes adaptações oferecem esses pequenos e sutis detalhes e que dão um nível de detalhamento, detalhe, que só um livro pode oferecer. Nesse caso, complementando a mensagem passada no livro. Eu lembro, essa cena é muito maneira, que ele fica com a mão na frente assim, tentando, né, aparar os pingos. Ele é super incomodado que os pingos estão subindo. E é maneiro porque ele tá escrevendo a carta, né? Então quem tá lendo não tá entendendo. Parece uma coisa meio sem sentido. A chuva vem de todos os lados, inclusive do chão, de baixo, né? E aí, quando você vê a cena ali adaptada com Forrest Gump incomodado com os respingos do rio, ela é muito grandiosa porque ela mostra que o próprio Forrest, na inocência dele, não sabe descrever exatamente a cena. Ele só lembra da sensação de que a chuva tá vindo de baixo. Mas você vê meio que a interpretação dele unida com o que é a realidade. Por que ele diz que a chuva cai de baixo, né? É, nem ele sabe descrever por quê, mas incomodou ele em algum ponto. E ainda mostra que o cara ainda tá fudido no rio, andando no meio da noite, no meio da chuva, no meio do rio todo inundado. É incrível como o filme ajuda você a fazer essa... aprofundar a realidade dos fatos do que acontece no Vietnã com ele. Incrível. Pablo Carvalho, 26 anos, instrutor de informática, Teresópolis, Rio de Janeiro. Como sou apaixonado por livros e também por adaptações, adorei o último Nerdcast e gostaria de parabenizar o episódio, que estava fantástico. Mas seria interessante também falar de algumas adaptações que os autores odiaram, como foi o caso do livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, onde Roald Dahl, o autor do livro, odiou desde as mudanças no roteiro até a escolha do Gene Wilder para interpretar o Willy Wonka. Caraca! E o Gene Wilder odiou o Johnny Depp como Willy Wonka também, por uma escada de ódio de adaptação. Tudo começou quando o Roald Dahl faria parte da produção do filme, mas foi demitido da produção do próprio filme, pra você ver como o sujeito era chato, e escalar outro cara que mexeu em tudo que ele queria colocar na história. Roald reclamava também da história, que dava muito mais ênfase no Willy Wonka do que no Charlie, que era o verdadeiro protagonista da história. Tanto que mudaram o título original de Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate para Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate. E a implicância do autor com o Gene Wilder era que, porque além de negarem a sugestão do Roald para o ator Spike Milligan fazer o Willy Wonka, a interpretação do Gene era muito saltitante e o autor queria um Willy Wonka mais excêntrico e esquisitão. Mais excêntrico que até o próprio Gene Wilder. A bronca foi tão grande que o autor impediu que qualquer adaptação fosse feita enquanto ele fosse vivo. Caraca! Bom, esse ele teve poder pra fazer isso, né? Então um dia o tio bateu as botas e o Tim Burton fez a adaptação com o Johnny Depp, que todos nós conhecemos, mas poucos de nós amamos. Lembrando que a Warner só conseguiu fazer a adaptação porque aceitou uma condição de que a família de Roald Dahl tivesse influência no filme. Tanto que o filme novo do Johnny Depp, do Tim Burton lá, se chama Charlie and the Chocolate Factory. E o Willy Wonka é bem mais bizarrinho do que do que o do Gene Wilder, mas maneiríssimo. Rogério Sarava Júnior, 23 anos, professor de história, Pratápolis, Minas Gerais. Caraca, nunca ouvi falar. Saudações, caros nerds, bababá, bababá. Meu comentário será breve e rápido. Não é não, 3 parágrafos? Bem, pretendo provar que o senhor da Oceania tem sempre razão. Ah, meu Deus, lá vai. Logo no início do episódio 651, nosso caro Azaghal diz que o Nerdcast é um podcast disruptivo, pois foi o primeiro a se tornar livro. Caso do Nerdcast especial de RPG, A Lenda de Hrothgar. Na hora estalou na minha cabeça, Azaghal errou. Explico-me. Pensei no aclamado romance Welcome to the Night Vale, inspirado nas histórias do podcast estadunidense de mesmo nome. Que, aliás, é foda demais. Todavia, quem estava enganado era eu, diz ele. Primeiramente pelo fato de que a Azaghal nunca erra. Caraca, o cara não enche essa bola, cara. Em segundo lugar, Welcome to Night Vale foi lançado mais de um ano após o primeiro volume deste épico de Leonel Caldela. Ah, rapaz. E antes do Leonel Caldela ainda tem o... Você pode dizer que o livro ilustrado também é uma adaptação, rapaz. É. De fato, até onde tenho notícia, o Nerdcast é, de fato novamente, a ponta de lança dentre os podcasts que viraram livros. Toma essa, Azaghal, mais uma pro Media Kit. Mais um motivo para quem está dos dois lados do feed, tanto produtores como fiéis ouvintes, se gabarem de nossa melhor diversão de sextas-feiras. Aê, Nerdcast, porra! É nóis! Aqui é tendência, amigo. Aqui é, corre atrás do líder. Deixa que a DPG aí, Márcio. Tenta espera. I want to believe, sabe? Como eu não vejo nada, não sinto nada, né? Sabe, assim, o Jovem Nerd me trouxe um lado do ceticismo também, que é muito bom. Então eu fico no meio, em cima do muro. Jovem Nerd me trouxe o lado do ceticismo, que é muito bom. Porque tem muitas coisas que a gente atribui a coisas sobrenaturais que não são sobrenaturais. São coisas... Quando a pessoa vê, não tem como duvidar. Claro que você pode duvidar. Ou você pode se rotular de louca. Então, mas pode ser como pode não ser. Porque na hora você pensa que tá maluca, aí depois você se acostumar, não, realmente eu vejo coisas. Não, você não pode estar maluca, pode ser outro fenômeno que a gente não entende, que você não sabe, você não, um fenômeno do cérebro, alguma coisa assim, enfim, mas eu não vou ser o chato, não, vou deixar você falar. Ah, mas você tem que ser o chato, não tem graça. Gente, falando em fenômeno do cérebro, me mandaram essa semana pro WhatsApp, aqueles um teste. Não, deixa eu ver aqui. Não, por favor. No WhatsApp, pô, só pode ser verdade. Vou até abrir, cadê o grupo, gente? Não tô achando o grupo. Mas você lembra do teste que você precisa abrir? Eu quero saber o nome do doutor. É doutor inventado. Doutor Tornovsky, Helena Tornovsky. Ai, gente, não tô achando. Achei. Ó, essa imagem foi criada pelo professor de neurologia, doutor Yamamoto. Ah, o nome é legal, vai. Um nome assim pra dar uma credibilidade. Caraca, que... Né? Parece até, sei lá, Ginomoto. Põe um nome japonês, né? Um nome japonês já vem um QI, assim. Né? Credibilidade, pô. O cara é japonês, gente. Respeita o japonês. Doutor Yamamoto. E ele não tem primeiro nome, é só doutor Yamamoto. CRM meia mole, meia dura. Pessoa pergunta, qual o seu nome? Meu nome é Doutor Yamamoto. Primeiro nome doutor, segundo nome Yamamoto. Cara, mas a parada do WhatsApp é que eles simulam tudo. O CRM do cara, onde o cara trabalha, tipo, pra dizer que é autêntico. Isso é assustador. Fake news ou não? Vai lá. A parada reagiu diferente na minha cabeça do que a cabeça do Azaghal. Mas é a imagem? É a imagem? É uma imagem. Então você tá vendo. Quem tem aplicativo de Jovem Nerd tá vendo aí a imagem. Vamos lá, qual é? É pra saber se você é normal, merda ou psicopata, não é isso? Deixa eu ler primeiro, antes de mandar pra vocês. Ai, gente, peraí. Ai, eu tenho tanto medo de dar psicopata que eu sempre acho que vai dar. Porque, sabe, já disseram que quem vê formas e desenhos em todas as coisas, assim, que você olha, tipo, coisa estampada, é uma pessoa que tem tendência psicopata. Eu vejo formas em tudo que eu olho, assim, essas coisas abstratas. Eu vejo formas. Eu vejo o bicho, eu vejo o cara. É muito psicopata. Tem um Instagram que é a Ice Faces, alguma coisa assim, que as pessoas mandam fotos só de coisas que parecem rostos. Ah, gente, quem nunca viu Jesus no pão, né? Não, mas aí assim, a parada da imagem é assim: se ela não se movimenta, significa que você tá saudável e que você dormiu bem. Ah. Se ela se movimenta devagar, mostra que você tá estressado e cansado. Ah. Agora, se ela se movimentar continuamente rápido, mostra que você tem alterações de ordem psicológica. Eu adoro esses critérios dessas coisas, né? Que, muito bom, porque é o diagnóstico e uma WhatsApp. O cara pergunta, por que você quer esse remédio tarja preta aqui, meu filho? Não, tá vendo esse post aqui no WhatsApp? O cara é realmente, toma aqui, assinado. Olha aí a imagem, olha a imagem. Gente, pra mim deu estressada e cansada aqui. Pera aí, ela tem que se mexer? Ela tá se Mas a gente não tem que ampliar? Se ela se mexer lentamente, você tá estressado e cansado. Se ela ficar paradinha... Tá girando pra mim, tá girando num nível inenarrável. Sério? Só tem distúrbios psicológicos. Ai, pra gente. Mim tá se movendo bem lentamente. Caralho, pra mim tá parado. Pra mim tá parado. Tá parado? Pra mim é completamente parado. Parado? Caraca, pra mim se mexe. Ah. Pra mim é imagem estática. Pra mim também se mexe. Pra mim gira esse negócio no meio aqui, parece um carrossel. Isso. E a bola também. Não, pra mim o carrossel se mexe. O carrossel tá mexendo? Tá. Tiago, no meu celular eu vejo mexer um pouco. Olha aí. Eu vejo mexer. No seu celular não, meu celular, a tela é melhor que o seu, aí ele mexe. Não, eu tô vendo mexendo. Nossa, o meu tá paradão aqui. Olha, ó, pra quem tá no aplicativo do Jovem Nerd, tem aí, você tá vendo seu celular. Quem não tem, tem um link aí no post deste Nerdcast pra você ver a imagem. Qual é a sua condição psicológica, o diagnóstico do WhatsApp? Eu nunca abro essas imagens porque eu sempre tenho medo de pular o exorcista, sabe? Que eles fazem aquelas pegadinhas. Eu sempre acho que vai ser aquilo, eu nunca abro. Tenho pavor daquilo. Favor desse negócio de exorcista, de filmes de terror sobrenatural, eu não vejo. Fenômenos sobrenaturais, esse é o tema do programa, não é teste de psicológico de WhatsApp. Não, mas bom. Gente, às vezes pula uns monstrinhos, umas aranhas, dá nervoso mesmo esses negócios de WhatsApp. A cachorra agora tava latindo aí, tudo arrepiada lá no nosso quarto. Que isso, Dave? Eu tô falando sério. Ela tava latindo arrepiada? Olhando pra janela. Ah, pra janela ela viu o vizinho na janela, ela detesta o vizinho. Não, ela tava bolada. Uma vez na minha casa, eu lembrei de mais um fenômeno sobrenatural que eu vivi. Uma vez quando eu morava em Ipanema. Que garoto. Mas sozinho. Garoto babá. Então, eu morava eu e a Jack, que era a labradora, né? A burguesia pede. Caraca. Caraca, o cara foi morar pra mim. Quando eu morava em Ipanema. Mas, gente, é uma verdade. Eu vou falar o quê? Quando eu morava na Visconde de Pirajá. Não precisa falar onde morar. Um dia eu tava em casa, eu tava vendo TV na sala e a cadela tava acuada no corredor. Ela não queria entrar na sala de jeito nenhum. E aí eu fui lá pegar e trazer ela pra sala e ela ficava, sabe, querendo ir embora com o rabo enfiado entre as pernas. Não entrava na sala de jeito nenhum. E aí depois ela ficou num canto da sala olhando pro outro canto, assim com medo real. Olha aí. E aí? Verdade. Mas aí você fez o quê? Tava o diabão do efeito paranormal ali e você não viu. Aí eu acendi o incenso e liguei as luzes. Olha aí, acendeu o incenso! Olha aí um cara que é cético, de cético peronomútil. É cético. A gente trabalha todas as armas que a gente tem, não é verdade? Eu nunca falei que eu sou cético. Porque na luz se dissipa as trevas. Eu nunca falei que eu sou cético. A parada que é, eu não fico na babação de ovo espiritual, entendeu? Entendeu? Ó, o cara tinha até incenso em casa, então é prevenido. Olha aí, acendeu um incensinho. O incenso era pra dar um clima, na verdade, mas serviu pra espantar o capeta. Então não, o clima? O clima da onde? O clima do Reggae? Ah, o clima do Osho lá. Vem cá, o Wild Country. Mas a Jack ficou tranquila depois? Depois de um tempo ela relaxou, mas ela ficou muito tempo assim, zoada. E você não rezou nada? Não. Mentira! Eu fiquei imaginando uma bola de luz circulando pelo apartamento. Olha aí a mediunidade! Caraca, isso é um médium de efeitos físicos. Bola de luz que nos conduz. Olha aí. Se o Gazagal conhecesse a pistola espiritual do Didi Braguinha, já teria sido mais, né? Mas, né? Mas isso é um poder. É um poder de proteção. Você se imaginar envolto em luz. Então, isso é uma coisa que eu acredito, entendeu? Por isso que eu fico assim. Porque uma vez foi um garoto naquele programa da Oprah, que ele era esquizofrênico, né? E aí ele tinha vários pensamentos demoníacos, essas coisas assim, né? Eu ouvi vozes, mas ele não ouvia vozes dentro da cabeça dele. Pensamentos demoníacos, imagino. Guilherme Briggs falando ao contrário. Eu sou diabo. Eu sou diabo. É, tipo assim, ele falava que não ouvia dentro da cabeça dele, ele falava que ouvia fora da cabeça dele. Mas é um efeito cérebro. Aí fudeu. Não fudeu, o cérebro faz isso. Ah, fudeu, se o cérebro tá zoado, fudeu. Não, gente, caraca, o cérebro não tá zoado, você tá ouvindo vozes fora da tua cabeça. A parada é, se você tá ouvindo porque tem um espírito falando na tua cabeça, ou se você tá ouvindo porque seu cérebro tá virando geleca, você se fudeu dos dois jeitos. Pois é, tá fudido dos dois jeitos. Então, mas aí ele ouvia a voz assim mesmo, ele era, cara, o garoto tinha 10 anos, sei lá, e aí, sabe, pega uma faca, essas coisas. Aí a mãe uma hora tava lá, daqui a pouco o filho tá com uma faca, pois é. A voz da cabeça, a voz era do seu cara. Vem cá, vem cá. Pega a faquinha. Agora passa na mãozinha. Pois é, gente, que horror. Então, mas aí ele começou a fazer essa terapia de coisa de luz, de imaginar que tá envolto de luz e ajudava. E aí, qual é a explicação, seu cientista? É uma terapia, justamente. Mas como é que foi a terapia luz... que acalmou o cara? Mas por que ele não pode imaginar, sei lá, terapia, sei lá, do sorvete, sorvete? Mas por que é a luz que vai acalmar? Imaginem vários sorvetes. Não, mas é óbvio. Gente, quando se faz uma terapia pra, por exemplo, essa aqui, eu não sou psicólogo, mas eu tô falando. É óbvio que a pessoa vai usar símbolos que são parte do senso comum relacionados à tranquilidade, a coisas positivas. Então você vai pensar em luz, em natureza, em calmaria. Eu só achei engraçado o Jovem Nerd cético, mas já viu vários fenômenos sinistros na frente dele, inclusive ectoplasma. Já vi? Você já viu? Ah, não vi nada. Vômito de ectoplasma no balde. Ah, revelações! Ah, não, você presenciou uma parada, mas não... Eu presenciei um negócio de cura de absorção, como é que é? É, mas você não viu. Você enxergou o ectoplasma? Não, você não viu. Não, não. Era um vômito mesmo. Era vômito, é. A pessoa vomitou do nada, aí você é ectoplasma. Não, a pessoa tava passando mal. Eu nem imagino a cena. A pessoa vomitando ali. Não, calma, é só ectoplasma. É só ectoplasma, gente. É o ectoplasma. Um pouquinho, quem nunca? Quem nunca botou ectoplasma pra fora sexta-feira à noite? Não tomou engove antes, engove depois, amiga? É ectoplasma. Eu entendo um pouco dessas palavras, mas essa coisa da pessoa tá... Sabe a espera de um milagre era... A ideia era que o personagem do Michael Clark Duncan era um médium de absorção, né? Esse era o termo, que a pessoa vai, ele sugava o mal da pessoa e cuspia, só que no filme ele fala que, né, eles fazem aquela interpretação dele cuspia um monte de moscas, partículas negras assim, né, etc. Era abelha. É, o que seja, era uma coisa pra representar, né, a coisa maligna que ele absorveu. Mas aí, tipo, isso é baseado numa parada que existe no universo aí, espiritualismo e tal, que as pessoas fazem isso, mas não cospem moscas, a pessoa vomita. É, você dá como se fosse um passe na pessoa e vai tirando o que é dela e vai vomitando de verdade. E vomita de verdade. É isso que ele viu. Ah, eu vi uma pessoa fazer isso numa pessoa que tava passando mal, tava muito mal e tal, e aí ela vomitou no balde e aí a pessoa, o paciente lá ficou, sentiu melhor. Foi isso que eu vi. Ai, gente, esse é o máximo, né? Eu sou fã. Aí eu falo assim, pode ser que o próprio ritual faça com que a pessoa se acalme como um efeito placebo e tal. Mas por que a outra é vomitar? Porque também a pessoa pode estar num transe, uma coisa que é um fenômeno que acontece também. Caraca, que loucura! Ele já é pessoa muito mongol. Eu não sei vocês, mas se eu vejo uma pessoa do meu lado vomitando, eu não vou ficar tranquilo. Então, assim... Eu vou, no mínimo, segurar a testa. Nossa, você tá vomitando, agora eu tô super bem. Não, gente, mas as pessoas todas estavam engajadas na ideia de que aquilo era um ritual espiritual, entendeu? Então tá todo mundo com o mindset de que isso era uma coisa de cura e etc, entendeu? Caraca, mas a pessoa não avisou, falou assim, olha aqui, vou te dar um passe e vou vomitar. A pessoa foi dar... Não. Vou vomitar a sua doença. A pessoa falou assim, vou te dar um passe pra você secar. A pessoa começou a vomitar e a outra se sentiu bem, tipo, ah... É, mas a outra pessoa já conhecia, já tinha... um certo conhecimento dessas paradas. Não era uma pessoa completamente... Eu nunca ouvi falar disso. Ou seja, a pessoa que deu o passe realmente tirou alguma coisa, gente. Isso é óbvio. Ou não. A gente não sabe... Não, você não pode dizer que isso é a prova cabal. Mas enfim. Enfim, eu vi isso, mas eu admito todas as possibilidades. Gente, mas eu já vi uma vez um livro com fotos antigas de pessoas com ectoplasma. Vocês já viram como é que é? Eu já vi. Pessoa vomita uma gosma branca e na gosma branca, parece um marshmallow, tem cabecinhas de pessoas. Cabecinhas? É, tipo, what? Ectoplasma não é uma pessoa inteira que sai no ectoplasma, sabe? Vamos supor, o médium sai o ectoplasma da boca dele. No ectoplasma tem forminhas e cabecinhas. É, tipo, igual... sabe? Não é uma pessoa de ectoplasma. Isso é olhar pra nuvem. Não, é porque o ectoplasma não sai uma pessoa gigante, como se fosse um marshmallow, sabe? Que pessoa gigante? Porque assim, o ectoplasma, a pessoa... Não, mas peraí, ela tá dizendo o seguinte, essas imagens foram registradas com alguma câmera especial, né? Que câmera especial? Ectocam. Tá. Ectocam. Ectocam. Eu tenho uma Ectocam 2.0 aqui. Não, gente, porque ectoplasma é físico. Gente, é que nem olhar pra nuvem, você vai ver qualquer coisa, vai ver Jesus no carpete, mas Jesus na torrada. Ectoplasma é físico, gente, não é espiritual. Ectoplasma é quando a parada acontece efeito físico. Então, pode ser alguma gosma biliar, alguma coisa assim. Então, o cara soltou uma gosma branca gigante e tinha cabecinhas, formas de cabecinhas. Então, Jesus na torrada, Agatha. Não, mas cabecinhas mesmo. Como assim, cabecinhas? Imagina uma gosma com cabecinhas. É, uma gosma... Tipo cabeça de boneca? Não, cabecinha, gente. Tipo assim, é uma forma humana ali, uma manifestação. Tipo aqueles espirituzinhos da... Tipo aqueles índios que tinham a cabecinha encolhida. Você viu isso no livro do teu pai, não viu? Não, na casa de uma outra pessoa. Que era amigo do meu pai, do seu pai. Claro que era amigo do seu pai. Era fotos preto e branco com pessoas com roupa antiga. É, claro que tem todos esses tipos de Não, mas ectoplasma é isso, é coisa física mesmo, quando aparece. Você quer ver um desenho de disco voador na pintura renascentista, eu te mostro. No Google agora. Não, mas assim, tirando essas maluquices, gente, como não acreditar no sobrenatural? Tem coisas que nos fazem questionar, pois é. Tem coisas que nos fazem falar, caraca, como? Gente, é só questionar. Tá aberto a todas as possibilidades, não é questão de como não acreditar. Não, eu entendo. Não, é porque você nunca viu nada. Se você tivesse visto alguma coisa for real, aí eu queria ver. Mas eu poderia questionar também isso, gente. É, não, gente, questionar é bom. Questionar é bom, porque ele não significa que ele não acredita, significa que ele está aberto, né? Ó, gente, né? Ó, está aberto. Não, eu entendi. Jovem Nerd está sempre aberto. Eu era cético, entendeu? Eu falava, não acredito nessas coisas aí, entendeu? Ah, você é cheio das visões também, desde criança. Era cético o cacete, desde criança que vê esse negócio. Mas aí eu comecei a acreditar que era coisa da minha cabeça, entendeu? Falei, não, isso aí é... Teve um negócio no telhado que você viu? Negócio no telhado. Qual foi aquele do telhado? Um gato. Ah, ele viu uma vez na janela. Na janela. Aí começou a chorar. Isso, eu lembro, foi em São Lourenço. O Armando era pequenininho, aí foi rezar. Peraí, viu o quê? Peraí, conta aí o que tu viu. O que você viu lá? Esse foi sexto sentido mesmo. Eu tava tomando banho. Isso, foi em São Lourenço. O espírito, quem quer que seja aquele espírito? O espírito. A gente tava lá, em São Lourenço. Era um baita de um filho da puta, com todo respeito. Porque a criança tá lá tomando banho, entendeu? Tá num momento íntimo ali, limpando, aí você olha e, tipo, do lado do banheiro, do box, tinha uma janelinha assim que dava pra uma vala que caía no centro, sabe? Tipo, não tinha como alguém ficar ali pendurado, entendeu? E aí eu tava tomando banho, eu olhei pro lado e eu vi um rosto de uma pessoa toda machucada, entendeu? Tipo, olhando pra mim, um cara todo machucado olhando pra mim fixo. Ai, caraca, sem sentido. É, eu não ia dormir nunca mais. Ah, isso é muito assustador, gente. Eu acho sacanagem aparecer essas coisas pra criança. E aí, quando eu vi aquilo, naquele momento eu não conseguia gritar e eu não conseguia sair do lugar que eu tava. Eu só conseguia ficar ali, olhando de volta pro cara, embaixo da água. E chorando. Gente, eu não ia conseguir dormir nunca mais. Mas você viu mesmo? Você viu no espaço físico? Viu. Eu lembro disso. Aí ele saiu chorando do banho. Aí todo mundo foi socorrer, o que houve, ele não conseguia falar. Aí depois que ele se acalmou, ele conseguiu falar. E aí o Almônica era pequenininho, ele falou, vamos rezar para o Deus. Ele falava, o Deus. O Deus. Reze pro Deus certo, hein? Aí ele, Deus, ô Deus, por favor, faça com que o Alan só veja coelhinhos na janela. Isso, coelhinhos, é isso mesmo, eu lembro. Ai, tadinho. É horrível, gente. Essas coisas não podiam aparecer pra criança. E a vez que você viu Bright Eyes na rua? Eu vi uma vez, mas eu nunca mais vi, graças a Deus. É, né? Você viu uma menina, não é isso? Ai, gente, olha, é horrível ver essas coisas. De olhos vermelhos, não foi? Eu rezei hard depois disso pra nunca mais ver, sabe? Porque é muito assustador. Mas você viu o quê mesmo, hein? Eu tava na rua, ia atravessar a rua, tava de um lado, né, esperando o sinal fechar, e do outro lado só tinha uma menina meio bizarra, mas tinha. Eu falei, nossa, ainda tava olhando pra menina, eu falei assim. Mas era fim de night, era o quê? Não, era meio-dia, tava indo ao banco, tava indo pro banco, ia passar no mercado. Fim de madrugada, a pessoa na rua, e o vermelho não é assombração, é normal. Não. Aí eu tô olhando pra garota, né? Eu falei, nossa, gente, que menina pálida, né? Fiquei pensando assim. Até aí tudo bem, podia ser eu, uma menina pálida. É, não, mas eu falei, nossa, tá meio chapadona, sabe? Porque ela tinha um olhar fixo, assim, meio esquisito, era meio bizarra. Ela tava meio, sabe? Tapada. Um olhar estranho, assim, me olhando lá do outro lado. Eu me lembro da roupa dela. Calça jeans, tênisinho, tipo, aquele tênisinho, tipo, aqueles tênis da Hadley, sabe? Sem cadarço. Nossa. Tênisinho sem cadarço. Era moda. Moderna. Não. Lembra do detalhe. Não, sapatênis. Casaquinho. O espírito do sapatênis. Do sapatênis. Casaquinho de tricô. Casaquinho daqueles tricôzinhos com mostarda. Casaquinho de... Sabe aqueles casaquinhos que a camiseta é do mesmo tricô? Sabe como é? A camiseta embaixo é um tricôzinho. Sim. É o espírito que foi arrumado pela avó aí. É o espírito sem nenhum senso de estilo. Não era tricô, não sei. É de malha. Essas malhas de linha. Sei lá. E o cabelo? O cabelo era louro? Era moreno? Cabelo era louro. Louro e palha. Tava bem ressecado. Tava. Olha, julgando. Julgando o espírito. Desvitalizado. Não fiquei pro espírito. Aí tá, eu tô vendo a garota atravessando, né? Aí abriu o sinal e nós duas começamos a atravessar o... E ela tava me encarando de um jeito que eu resolvi encarar também. Eu falei, ah, qual é, né? Foda-se. Ela tava me encarando e falei, ah, também, o que que é? Não vou também baixar a cabeça, não. É, quem baixa a cabeça é que tá com medo, né? Portuguesa toda. É quem tá baixa a cabeça e fala, ah, não vou baixar, não. Tu quer me encarar, então vou encarar de volta. Aí nisso, quando ela chega bem na minha frente, ficou Bright Eyes, gente. Quando ela chegou bem na minha frente, os olhos dela criaram uma luz sinistra, bizarra, e me congelou como se eu tivesse, sei lá, saído do frigorífico. Poderia ser alienígena também. No meio da rua? No meio da rua. Aí eu, por um segundo eu falei, um alienígena. Aí por um outro segundo eu tô maluca. No terceiro segundo eu virei pra trás. Aí quando eu virei não tinha ninguém. It's gone. Caraca, não tinha ninguém, cara, na rua, ninguém. Olha, só aí, gente, mas procurando aí... Que nem... Aí quando eu fiquei procurando desesperada a pessoa, cadê ela? Em 2 segundos ela não tinha como desaparecer, ela ia estar no máximo chegando na calçada, né? Na calçada oposta. Aí eu comecei a chorar, chorei de medo, chorei... E eu tava no meio da rua. Aí eu saí correndo, entrei no banco, eu queria ver gente de verdade. Encosta nas pessoas na fila. Aí fiquei toda feliz que tinha gente sem fila no banco, sabe? Fiquei, ai, várias pessoas... Começa a abraçar as pessoas na fila. Com licença, não, mas você... Tremendo. Eu fiquei chorando o dia inteiro. Eu tremi sacando dinheiro, eu tremi indo no mercado, eu tremi pegando ônibus, eu tremi chorando, Deus, tremendo. Gente. Aí quando eu cheguei em casa, eu rezei tanto pra não ver isso dentro da minha casa. Eu pedi pra Deus, nossa. Fiz igual a Azaghal, acendi as luzes, acendi incenso, fiz o que tinha que fazer. Banho de sal grosso, tudo que tinha que fazer direito. E aí... Mergulha na ruda! Aí nunca mais eu vi nada, graças a Deus. Assim, né? Assustador. A gente tem uma conhecida que levou um tapa na bunda tomando banho. Ah, mas aí não é espírito, né, Agatha? Aí é outra coisa. Aí é putaria. Pô, mas você tá sozinho no banheiro, é quem? Ah, a Agatha não falou que tava sozinha. Eu não falei que fui eu. Tá certo. Inclusive, não disse nem onde estava. Podia estar no vestiário de clube. É, tomar tapa na bunda realmente. A pessoa estava em casa sozinha, tomando banho, tomando tapa na bunda enquanto tomava banho. Isso é sacanagem, gente. Quem? Ah, eu não posso falar o nome, né? Uma tia nossa. Caraca, isso é o espírito do Ghost, aquele mendigo do metrô do Ghost. O mendigo do metrô, caraca, que coisava latinha. Petulância do espírito, né, mano? Né? Não respeita. Espírito do Nelson Rodrigues, rapaz. É do Nelson Rodrigues. Era terminar o banho. Não, isso é um erro seu de avaliação, porque o Nelson Rodrigues é extremamente respeitador nos textos dele. Eu sei. Eles são os personagens. Ó, mas a portuguesa me lembrou de um... Você me lembrou de um que eu tive uma experiência parecida aí, portuguesa. O quê? Você tomou um tapa na bunda? Você viu uma bunda? Pessoa Bright Eyes? Bright Eyes era uma garota loura também, só que... Vê as histórias de adolescência do Jovem Nerd. Só que dread... Não, foi Amsterdã isso. Olha o Jovem Nerd. Você foi no Bulldogs, não, hein, não, não fui, não fui. Tava careta. A garota tava... Era uma garota loura de dread, cabelos, sabe? Dread, assim, bem branca, bem europeia. Olhos azuis, uma roupa... desleixada, uma mochila velha nas costas, olhos vermelhos assim, que nem a portuguesa descreveu. Amsterdã, total. Então, só que ela tava com uma cara de deslumbrada, de como se ela estivesse entrando na Disneyland. E a gente tava justamente naquela rua do centro lá, que tem um monte de loja de coisas de maconhas, agora é? E ela veio andando pra vitrine, que tinha um monte de bongs e coisas, e latinhas de Coca-Cola falsa, com fundo falso. Né? Ela veio como se ela estivesse na Disney com uma cara... de deslumbrada. Mas o olho dela não brilhou. Tá, brilhou. Eu pensei que você olhar pra trás ela teria desaparecido, sei lá. Jovem Nerd botando os fetiches dele na cara da Agatha pra tirar graça. Não, eu vi, eu tô falando a realidade, eu vi isso. Europeia, linda, dread. Dreadlock, desleixadona. Caraca, eu tô descrevendo a garota, nunca gente. Nunca mais esqueceu a garota. Caraca, olha aí. Nunca mais esqueceu, eu vou te falar, hein. Uma vez. O cara vai fazer graça e se entrega, malandro. Não teve história de olho brilhando, não teve nada. Teve não, só você olhando pra uma garota europeia. A história é porque a garota tava muito deslumbrada de estar no Maconha World. Ah, tá bom. A história é o fetiche que o Jovem Nerd guarda até hoje no coração dele. Esse é o Jovem Nerd. Caraca, bota aí o carimbo, Jovem Nerd. Esse é o Jovem Nerd. Olha o diabinho. Quando você tá vendo uma coisa na sua frente, pelo menos você tem certeza que tem alguma coisa ali. Seja do cérebro, seja alguma coisa. Porém, eu acho pior ouvir. Eu ouço também. Foda. Então, pior ouvir. Esse ano a gente tava fazendo aqui no banco da cobertura. Só um momento, desculpa. Você escuta o quê? Uma vez eu tava dirigindo. Quando eu dirigia muito, eu dormia muito desculpa, no volante. Não, era não, normal. Não, calma. É. A gente cortou o César. Não. Mas é assim, né? Acho que funciona assim. Depois a gente volta pra ele. Que escroto. E aí eu dirigia muito e aí, né, você tem que dormir em algum momento e você acaba dormindo no volante, né? E aí, uma vez eu tava dirigindo e eu dormi, né, em Resende ali, que é tão de Resende, peguei no sono e aí eu escutei assim, eu tava sozinho no carro e o rádio tava desligado e não existia celular nessa época. E eu escutei assim, Dave. Aí eu abri o olho, eu tava a 5 centímetros do caminhão na minha frente. Eu abri o olho na maior calma, não me apavorei, olhei pro retrovisor, vi que não vinha carro, desviei, acelerei e fui embora. Era um caminhão na contramão? Não, no caminhão que eu ia bater. Mas o caminhão era as costas do caminhão? Sim. Ah, você tava mais rápido que o caminhão e ia bater nele, é isso? Isso. Tá, mas você tava sonhando. Eu sonhei que eu ia morrer e eu me acordei? O sonho te acordou. Então, eu acho muito pior ouvir, porque ouvir você fica, a sua imaginação corre solta, né? Você pode ser qualquer coisa. Tu escuta muita coisa aí, Nerd Bunker? Então, aí esse é o problema. É que eu fico aqui por último. Eu sempre saio por último aqui, fico até de noite. Mas esse ano a gente tava fazendo a cobertura da San Diego Comic Con. Foi o terceiro dia, a gente tava fazendo uma live. Tava eu, o Pedro e a Pri. E a gente tava no meio da live e a gente começa a ouvir pá, pá, pá, pá. Caramba, o que é isso, né? Aí parou, aí depois de um tempo voltou. Pá, pá, como se tivesse alguém andando assim, pisando muito forte. Só que não era de fora, era alguma coisa aqui dentro ou aqui em cima. E tem isso em vídeo, a gente fica assim, tipo, a gente começa a olhar assim, o que é isso, né? E aí a imaginação corre solta, e como eu fico aqui sempre por último, qualquer estalo que dá eu já assusto. Olho pra trás, tem o grafite do César lá no muro do fundo, assim, eu vejo aqueles olhos me olhando e falo, caraca, que... Aquele grafite foi eu que pedi. O César, tá o César. O César do planeta de macaco. O César tá o César olhando o César. Gente, adoro aquele grafite, é meu favorito. Não, ele é maravilhoso, mas ele me assusta quando eu tô aqui de noite. Só pois é. fica sozinha lá com... música alta, fico ouvindo música alta, às vezes eu canto aqui pra dispersar, porque senão, rapaz, não dá. Mas é som de passos? Era som de passos, era... Ah, a gente pode ser rato. Caralho, gente. Ratalho, né? Ai, meu Deus, aí isso é pior. Eu prefiro o espírito. Porra, faz mó barulho, gente. É o rato do tamanho de um mamute, né? Porque é um... Parece uma retada que tava aparecendo. Ah, mas olha só, gente. No, na Nerd Store tinha espírito também. Caraca, tinha e tem isso gravado. A portuguesa virando. Alguém ainda tem esse vídeo? Alguém ainda tem? Caraca, acho que não deve existir mais. E do galpão. Tinha um vídeo de eu fazendo o sinal da cruz. Ai, que cara, esse vídeo era muito bom. Esse vídeo era muito bom. Ai, gente, vocês não guardaram isso, gente? Vocês mandaram por e-mail. Ai, não sei. Caraca, isso é muito velho. Tanta coisa que eu tinha. Eu tava lá arrumando estoque, organizando estoque no novo galpão lá na época quando a gente se mudou pro primeiro galpão. Foi o primeiro galpão. Aí, caraca, cara, foi muito assustador. Sabe quando você tá arrumando as coisas e você sabe que tem alguém atrás de você? Sim, então, você, sim. Porque a gente tem visão periférica, né? Aham. Uhum. Mas não chega até atrás de você, né? Porque ninguém é coruja aqui. Não, mas você sente uma presença quando tem alguém atrás de você. É, você não, você tem aquela onda de calor que dá. Você vê a visão periférica, você vê meio que as sombras, né? Sombra de alguém passando atrás e você sente que tem uma pessoa atrás e fala, ah, tinha outras pessoas no galpão. Eu falei, não virei pra trás, porque eu tava concentrado no que eu tava fazendo, mas imaginei, ah, tem um funcionário aqui atrás de mim. Aí, de repente, chegou no meu ouvido, mas chegou muito perto. Eu senti as sentir abaforada, sabe como é que é? O bafo de pinga. Chegou no meu ouvido e fez assim, sabe? Aí eu virei correndo, né? Falei, ó, cacete, veio no meu ouvido fazer e aí não tinha ninguém. Aí a gente tem a filmagem da portuguesa. Tem a filmagem, olhando de um lado pro outro, olhando de um lado pro outro, procurando quem era. E depois fazendo o sinal da cruz foi melhor. Tem nem o chafe já, fazendo o sinal da cruz rapidinho. Ai, Deus, a cruz é benzer, porque eu falei, ai, gente, tem um negócio aqui no meu ouvido. A gente tinha acabado de se mudar, que a gente tava entrando no território alheio, né, gente? Pois é, olha aí, não pediu licença. Tá alugando, não era alheio, era nosso, a gente tava pagando. Não, mas o cara falou, isso aqui é meu lugar, você tá... Dá licença, que aqui é meu galpão, sabe? Não, mas isso é sinistríssimo, porque eu tava lavando louça aqui no Nerd Bunker, e aí eu senti esse negócio, assim, de vir alguém atrás de mim, esse arrepio na nuca que dá. É. E aqui na cozinha tem um corredorzinho lateral, que a porta tava trancada já. E aí, assim, eu virei, assim, não tinha ninguém, e aí eu vi uma sombra nesse corredorzinho, e aí, eu, assim, não passa nem Wi-Fi depois disso, né? A gente sai. Gente, mas César, você sabe que tem os gatos da vizinhança que vivem andando por aí. Não, mas o gato não tem 1,90m de altura pra fazer uma sombra daquele tamanho, né? Depende. Não, depende da luz, de onde ela tá. Eu preferia, assim, que fosse, sei lá, alguém. Eu preferia que fosse alguém. Alguém que entrou aqui, porque... Pô, você prefere alguém que um gato de 1,90m? Alguém que entrou aqui, tem uma pá aqui na sala de reunião, eu pego a pá, dou na cabeça da pessoa, a pessoa não me faz mal. Só que o fantasma, ele começa a quebrar copo, ele enche o saco mais. Você tá equivocado, César, porque você tem que ter medo dos vivos, rapaz. Você virou a esquina aí, indo embora, foi assaltado por 5 caras, roubaram teu celular, não foi? Não, roubaram teu dinheiro. Não roubaram teu celular, roubaram teu dinheiro. A gente tava, inclusive, você voltou branco aqui pro Nesbank, e o Azaghal, a gente tava aqui, o Azaghal saiu com taco de beisebol na roupa pra te buscar, foi, nossa, foi tudo. Nossa senhora. Meu Deus, com taco de beisebol. É sempre o extremo, né? Esse já dia foi louco. Taco de beisebol na mão. Então, tava aí o Azaghal e o César. César foi embora, aí daqui a pouco ele liga dizendo que foi assaltado, que não roubaram o celular, mas roubaram o dinheiro dele, foi assaltado na esquina. Azaghal pegou o taco de beisebol e saiu correndo pra buscar o César. Deus do céu, o protocolo aí, ligando o protocolo. Eu me senti seguro, devo dizer que eu me senti seguro. Se vier então, aqui, César, eu já tá com o taco. Inclusive, agradecer ao Warner Brothers que mandou o taco aí da Harlequina. Pois é. Mas aí, vou te dizer, César, essas pessoas que é a ameaça real, cara. Esses barulhinhos, sombras, essa coisa, não acontece nada, cara. Não, mas eu tenho medo delas também. Mas vamos, olha só, vamos supor que existe todo esse universo de espíritos e vida após a morte, etc. Vamos supor que existe, tá? Os caras vivos, cara, é os caras que são perigosos. Ah, tá, e se não existe, eu vi o quê? Já, tá me chamando de maluca? Não. Começou. Não tô... Caraca. Porra! Deixa, a pessoa desaparece um segundo depois que você vê ela. Não tem mais ninguém na rua, só você. Então eu estava louca, imaginando uma garota mal vestida, com cabelo ressecado. Se você acredita que existe, lembre-se, cara, eles não fazem mal. Caralho, como não faz mal? Faz honra, tem tanto filme de terror aí pra ver? Tem espírito que deixa a pessoa maluca, mano. Não, cara. O, Porque o lance é assim, a gente tá falando aqui do espírito que ele só enche o saco. Que assim, ele vem, faz um... São os zombeteiros que chamam, né? Espírito zombeteiro. Tem o espírito do umbigo aí, que a portuguesa e a senhora Jovem Nerd conhecem. Espírito do umbigo? Espírito lá que pegou no umbigo do cara e o cara andava de quatro. Como é que é essa história aí? Caralho! Não, espírito do cara, não. Eu sonhei... Presta atenção. Caraca, cara! Eu sonhei que a pessoa... Não, isso é sério. Eu tive um sonho que tinham feito uma macumba pra pessoa. Uma macumba do mal, né? Porque as pessoas rotulam macumba tudo que é mal, não é. Mas essa era a macumba do mal. Fizeram uma macumba do mal pra essa pessoa. Eu sonhei isso. Aí eu acordei, né? Fui atrás da pessoa e avisei. Olha, sonhei que fizeram uma macumba pra você. Só lamento. Foi o sonho que eu tive. Só lamento. Dorme com essa. Beijos, menina! Sacanagem. Sonhei que fizeram a macumba da pesada pra você. Sonhei que, ó. Mas, sonhei, cara, que fizeram uma macumba pra você. Não, você não precisa do diabo que ele aparece. É, né? Exato. Se você traz um problema, você tem que trazer pelo menos uma sugestão de não, solução. Tudo bem. Exato. Eu não falei pra pessoa. Eu falei pro cônjuge da pessoa, entendeu? O cônjuge. Não queria assustar. Aí eu falei pro cônjuge. Eu sonhei que fizeram uma macumba pra fulano. Aí a pessoa virou, como? Como assim? Eu falei, ah, tava lá a foto, o despacho, etc. E era pra matar. Era pra matar. Aí... Caraca. Aí a pessoa virou e falou assim, meu Deus do céu, meu marido não está bem. Meu marido tá com um negócio no umbigo. Aí. Isso é sério, gente. Meu marido tá com um negócio no umbigo, tá com o umbigo inflamado e ele não consegue mais andar. Ele tá se arrastando pelo chão. Eu falei, como é que é? Aí chegou o marido dessa pessoa engatinhando, juro pra você. Caraca. Ô, gente, isso não tem graça, isso é assustador. Falei, por que que você tá engatinhando? Ah, não consigo levantar, tô com tanta dor que eu não consigo. A pessoa tava se arrastando pela casa. Isso é real, tá? Não era mais sonho isso. E eu, meu Deus, gente, vai no médico, pelo amor de Deus. Né? Aí, por favor, né? Assim, a que ponto a pessoa chega que ela tá rastejando pela própria casa e ela ainda não foi pro hospital? É. Pois é, exato. Tá com um cheiro de queijo gorgonzola no umbigo e não... Pois é, cara. As pessoas esperam chegar no pior momento. Porra, que se arrastar no chão é o pior momento, eu acho. Acabou a dignidade. Só se a pessoa depois disso começasse a se cagar. Ela não tava engatinhando, ela andava de bundinha no chão, sabe como é que é? Se você não consegue levantar, você tem que ir pro hospital. Sério, esse é o conselho que eu dou pra todo mundo. Mas aquela pessoa tá se rastejando há quantos dias? Eu não sei quantos dias ela tava se rastejando. Ah, tem dias. Se você não consegue andar, imediatamente ao hospital. Não precisa ver se vai melhorar. Não vai melhorar. Aí foi no hospital e o médico marcou a cirurgia. E aí eu fiquei, olha, eu não sei, é melhor ir num médico de confiança, gente, não sei o quê. E aí uma outra pessoa falou, olha, esse sonho, não sei não, esse sonho da macumba pra matar, é melhor levar nesse médico aqui de confiança. E aí a pessoa foi no médico de confiança, depois tá com a, já tá com a cirurgia agendada. Aí o médico de confiança virou e falou, a pessoa tava cheia de pus no umbigo, mas tava com muito pus na barriga, a barriga tava dura de pus. Aí é pior que espírito. Pois é. O médico espremeu. A sangue frio, é. Puxou pra fora. O cônjuge falou. É cônjuge. Cônjuge. Que porra de cônjuge? Cônjuge. Que porra é essa de cônjuge? Cônjuge. O cônjuge. Pessoa que, né, era o companheiro da pessoa. Que dividia a cama. Que dividia a cama. Falou que era um cheiro podre. E puxaram pra fora o umbigo. Sabe quando o umbigo é todo pra dentro? Se tem pus, tá tudo errado. Tem pus e você errou. Quando você puxa pra fora, sabe aquela bolinha? Pra fora, sangue frio. E aí o médico de confiança falou, olha, filhos, se você fosse operado, se você fizesse a cirurgia, você ia morrer, porque na hora que cortasse, ia espalhar o pus pelo teu sangue do corpo inteiro, né? Infecção generalizada até morrer. Então o sonho foi tipo um... Foi pra te um enganar. Aviso. Não, opa. Peraí. Que médico de... Que é? Esse médico de confiança é uma coisa entre aspas, por acaso? É um médico... É um médico recomendado, que a pessoa foi em qualquer médico do plano. Eu só falava, você arrastando em casa, gente, e foi no pronto-socorro, ninguém no... conta. É, abre o livrinho, né? Abre o livrinho. Qual é o mais perto? Foi no mais perto. Aí a gente ficou, gente, mas esse pesadelo... Claro que foi no mais perto. O cara ia se arrastando pela rua, não podia ser muito longe. Pela rua, caraca. Sei lá, é melhor não ir em qualquer pessoa, não. Tá correndo risco de vida mesmo. Pô, mas o cara fez a sangue frio, né? Não podia botar uma anestesia. Era um médico de indicado. Médico de confiança é o médico indicado por alguém. O cara chupou o pus. Pra... Tipo picada de cobra. Ele espremeu. Caralho, que nojo. Que a pessoa ficou com o umbigo pra fora, pra sempre. Ai, meu Deus, cara, que história asquerosa. não morreu. E me avisaram por sonho, entendeu? Mas então, o cara que te avisou pra matar. Porque quando ele te avisou, o cara foi no médico e marcou cirurgia. Não, mas aí... Aí avisaram outra pessoa, entendeu? O espírito te usou a ferramenta. Não, gente, o sonho ajudou. Peraí, como assim? O cara tava com cheiro de queijo no umbigo, andando de quatro... Cheio de pus no meio. E aí o aviso de que fizeram macumba pro cara que levou o cara ao médico? É, ué, porque ele não tava no médico. Porque ele achou super normal. Tô andando de quatro. Oi, assim, gente, tranquilo. A vida é assim. Tô andando de quatro pingando o pus do umbigo. Caraca! Agora eu vou ao médico. Não, gente, mas o sonho ajudou, ué, porque, né, deu um alerta aí. Ah, não sei se ajudou, né? Realmente, de repente, o sonho tava levando pro matadouro mesmo. Como o Azaghal falou, eu falei, vai no médico. Falei, você tem que ir no médico. Eu não falei, você tem que ir no médico confiança. Mas é quando marcou assim. Mas quando você vai ter que ir no médico, normalmente de confiança, né? Não, mas é quando. Você não vai no doutor Bumbum, não é a opção. Mas quando marcou a cirurgia, falou, gente, calma, marcou a cirurgia, não é melhor ir num outro médico pra ver se é isso mesmo, né? Você não vai lá e fala, vou marcar a minha cirurgia com o doutor Yamamoto. Entendeu? Mas eu conheço uma pessoa, vulgo César, que já fez rolezinho com caça-fantasma na cidade do Silent Hill. Pois é. Que isso? Primeiro ano de faculdade de jornalismo, né? Aquela coisa, vamos fazer uma reportagem, vamos pra rua. Porque jornalista tem que ir pra rua. Fala isso que fala, o professor fala lá. Então vamos lá fazer. E aí, é a cidade de Paranapiacaba, aqui em São Paulo, né? É uma vila de Santo André, na verdade. Não chega nem a ser uma cidade. Paranapiacaba? Paranapiacaba. Paranapiacaba. A cidade é Silent Hill, porque todo dia desce uma névoa. Caraca. Uma névoa gigante na cidade e fica. E fui lá e tal. E na cidade, era uma cidade que tinha muitos operários de construção da ferrovia, que tem aqui em São Paulo, né? Enfim, fomos lá porque falam que tem lendas e tem fantasma pra tudo que é lado. E tem uns túneis. Aí tu foi fazer uma matéria, alguma coisa assim? Foi. Olha. E aí eu fui com médiums que são aí especialistas em caça-fantasmas. Olha aí, hoje em dia tu tem canal de YouTube, tem vários canais de YouTube disso, sabia? Tem. Tem um cara aí que ele caça fantasma no vídeo da outra pessoa. E é remoto. Mas eles têm aparelhos, assim, devices? Tipo, Ghost Hunters do Sci-Fi, que passa no Sci-Fi, é aquilo lá. Um medidor de frequência eletromagnética. Eu acho muito bom esses aparelhos inventados pra nada, sabe? Tipo, o cara inventa um aparelho. Não é pra nada. Não é pra nada. Esse, tipo, sério? Esse se o cara pega um aparelho desse e entra num centro espírita... O aparelho pira, é isso? É, tipo, supostamente. Porque esse medidor de frequência eletromagnética eles usam pra ver se tem... Quando vão fazer a instalação elétrica, negócio de segurança. E aí dizem, por aí, que se você tá na presença de um espírito, rola uma variação eletromagnética e uma variação de temperatura, que fica frio. Teoria do Thomas Faraday. Então. Aí fica... Caraca, gente, pois é. Fui pra lá com os caça-fantasma, tamo lá no túnel. Nos túneis, né? Que tem. Mas são túneis de quê? Túneis de rocha? Túneis de ferrovia. Passar a ferrovia assim, no meio do morro. E tamo lá e tal. E rola a história de que botavam escravos nas paredes. Assim, não tinha onde enterrar, enterrava na parede. Porque começou a construção dessa ferrovia e ainda rolava escravidão no Brasil, né? Caraca, não tinha onde enterrar. Não tinha onde, né? Falar, é o que dizem. Não tinha onde enterrar, bota na parede. É quase como a segunda pessoa que guiou, porque a gente também consultou uma senhorinha local, usava tipo quase como um rejunte. É sempre essa história tão clássica, tem tudo que é lugar essa história. O que é a história do... De jogar parada na parede, que morreu tá na parede, tem gente na parede, construção, essas coisas. Caraca, eu nunca ouvi falar nisso. Eu vi filme com o MacGyver, que era assim, que ele ficava dentro clichês, da parede. Os clichês existem porque eles têm um fundo de verdade. Inclusive a ponte de Niterói é toda construída com corpos de trabalhadores que caíram na ponte. Essa mesma história. Enfim, estava eu lá no túnel e aí começa a mexer lá o negocinho da frequência eletromagnética. E começa a ficar frio. Aí eu falei, pronto. Mas todo túnel é frio. Não, mas ficou mais frio do que tava. Eles estavam também lá com um termômetro e tal. E começou a ficar muito frio. E você começa a falar, porra, ó, tem uma coisa aqui. E aí arrepio pra todo que é lado. E qualquer barulhinho que você ouve, você já fica desesperado. Enfim, naquele dia eu não vi nada. Não posso dizer que vi nada. Como nesses todos esses programas, né? Esses programas da TV a cabo, nunca acontece nada, né? Não vê. Nunca vê. Todos os nossos estudos indicam que talvez. Tá talvez. É sempre assim. Mas beleza, fiquei cagado? Fiquei. Mas aí a gente voltou, tem uma parcinha assim na cidade que tem um parquinho de criança. E falam que tem o fantasma de uma criança que fica lá num balanço e fica balançando lá ad infinitum. E quando eu cheguei nessa pracinha, o balanço tava mexendo. E aí fala assim, ah, mas é o vento. Mas tinha 5 balanços, só um mexia. E aí nessa hora você começa a ficar assim, então, como que eu explico isso? Eu não explico. Eu sou aberto aí também à possibilidade. Mas aí você filmou, você tava registrando, tipo Bruxa de Blair? Não tava. Era matéria em texto, era matéria em texto. Não tava nem com câmera na minha mão. Ah, era matéria em texto, poxa. Era aula de produção de texto ainda. E filmando chorando, né? Chorando com os amigos, né? Na parede lá, virado pra parede. Olha. Você. Ah, gente, como eu tenho medo desse filme. Vocês não sabem o que aconteceu quando eu vi esse filme. Não foi nada sobrenatural, mas é que eu tava... A gente morava numa casa, né? E eu ficava com medo de ficar lá sozinha, né? Aí eu tava sozinha na casa do... Aí vi esse filme, fiquei com medo, dormi. Com medo. E aí, a porcaria do quadro do corredor da casa caiu, despencou. Que pariu. Não, e eu tava no banheiro quando despencou, desculpa. Eu tinha acordado pra fazer xixi, né? E aí eu saí de calça riada. Ô, gente, é horrível. Ainda bem que ninguém viu. Mas aqui, você saiu de calça riada pra ir pra onde? Sei lá, pra ir. Porque essa parada tava do lado de fora do banheiro, eu ficava lá de calça riada dentro do banheiro. Eu não sei, eu fico desesperada, eu saio correndo. Saí correndo de calça riada. Ai, gente, horrível. O quadro caiu no chão, Deus me livre. Não foi nada sobrenatural, mas, pô, eu fiquei com medo, entendeu? Por isso que eu falo, eu não vejo filme de terror. Ah, mas essa experiência de Paranapiacaba, assim, pra mim não foi nem a pior que eu já tive na vida. Porque, assim, ali eu já tava mais cético. Mas quando eu era criança, falava aquela história de da molecada do prédio, da loira do banheiro. Ah, é essa. Que no caso não era o Átila. E falaram assim, não, pra você invocar a loira do banheiro, você tem que ir do banheiro, dar 3 chutes na privada, falar 3 palavrões e dar descarga 3 vezes. Será que era assim? Ah, cada lugar tem escola, cada escola tinha seu, né, seu tutorial. Tem variações. Mas aí eu fui fazer isso, tava lá no prédio, fui no banheiro do prédio, fiz o negócio todo e beleza. Ah, não aconteceu nada, hahaha, que engraçado. A minha mãe, ela tinha na geladeira um imã com letrinhas que formavam o meu nome. E tinha um com o nome dela também. Aí beleza, tal, tava lá. No dia seguinte da brincadeira, quando ela acorda, ela falou, nossa, o imã caiu da geladeira. E era só as letras do meu nome que tinham caído no chão. Fiquei cagado, cagadíssimo. Caraca. Não dormi por 3 dias, dormia com a luz acesa. E aí fiquei traumatizadíssimo com a história da loira do banheiro. Nunca mais vou chutar pra loira. Morre, fica morta aí. Não precisa vir aqui me importunar. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu já falei pra minha mãe, deve ter perdido o magnetismo do imã de noite. Todas aí. As letras do seu nome. Só as letras do meu nome. Caraca, cara, só as letras do teu... Isso. Até eu não sei. Mas era só o seu nome ou era o nome todo? Não, era só o nome. Porra, quem escreve o nome todo na geladeira? Sei lá. Ah, pelo amor de Deus. Não, era só o primeiro nome, só César ali, e estavam todos no chão. E eles não estavam de cabeça pra baixo. Eles estavam com a face da arte virada pra cima. Aí, até hoje eu não sei o que aconteceu, mas... Ai, que bizarro. Cara. Só de lembrar. Fraco, se os nomes estivessem de cabeça pra baixo, aí seria maneiro. Não, cabeça pra baixo é que caiu. É. Se não tivesse girado o imã. Ah, gente, só ficava... Ele tirou o imã e botou no chão. É, tinha se escrito ao contrário. Não tava rasteiro. A sec. A sec é foda. Não tava assim, mas... Pelo menos a loira, ela tá, soube tirar ali, colocou direitinho e tal, não sei. Caraca, cara, só por causa desse Nerdcast eu já não vou dormir hoje. Ah, não, mas todo mundo vai ter aventuras sobrenaturais quando terminar isso. Porque se começa a falar do negócio... A Agatha tinha o costume de acordar gritando. Aí é saudável. Isso acabou. Tem vários anos. Isso acabou, tem vários anos, graças a Deus. Você acordava gritando direto. Parou. Não parou? Parou. Aí, tá vendo? E dormia de 4, não tinha lugar de dormir de 4? Não, que dormia de 4, gente? Eu dormia com a perna. Ela dormia com a perna cruzada. Sabe quando a perna, você cruza a perna com o calcanhar em cima do outro joelho? Ela fazia dormia quatro, com fazia quatro com a perna. Ela fazia o 4, mas não era com a perna esticada. Ah, eu durmo assim até hoje. Não. Ela levantava, dobrava uma perna, ficava com o joelho lá em cima, e aí apoiava o calcanhar no joelho. É, assim que eu faço até hoje. É? Mas dobrada, não é esticada a perna. Sim, esticada. Dobrada. É. Acho muito confortável, que dá uma esticada no glúteo. Isso parou também. Isso maravilhoso. Caraca, olha aí. Então, para de dormir assim que você vai parar de ver coisa, entendeu? Pois é. Às vezes esse triângulo aí, ele é uma porta de entrada. Pode ser. Dormia no quarto. Você abriu um portal do inferno na perna ali. fazia um portal e acordava gritando quando o bicho passava. É o pico. E desarmou o portal e parou de gritar. César, que história é essa de história do Saci? Cara, é que assim, tem uma tia minha, uma tia por parte de pai, que ela é crente de tudo, de que ela é assombrada por um Saci. Pequenos pertences dela são roubados, tipo pulseirinha. Mas Saci é espírito? Então, assim, eu tive que fazer uma pesquisa a fundo e eu descobri que o Saci, ele é assim, ele é tipo o Pantera Negra. Cada região tem o seu Saci e esse legado, esse manto é transmitido através das gerações de Saci. Ah, é? E não é o manto, é o chapéu, né? O chapéu que nada... É, exatamente, que é a florzinha rosa do Pantera Negra, é o chapéu do Saci. E... Não, a florzinha rosa é o cachimbo. E ela acredita piamente que um Saci assombra ela, já tem uns 4 anos, que pequenos pertences dela são furtados e depois reaparecem, alguns nunca reapareceram, e aí ela começou a falar, como ela mora assim, numa, tipo, uma chácara, não chega a ser uma chácara, mas é uma zona assim mais rural, por isso que ela crê piamente que é o Saci, porque existem relatos da região de avistamento de Saci, e ela disse que quando ela era pequena, ela viu um Saci e ela falou que assim, que o Saci ele não é aquela coisa do que a gente vê no sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma sombra perneta, né, e que não pula, que ele desliza tipo o moonwalk do Michael Jackson. Gary Oldman no Drácula, aquela deslizadinha, sabe? Então, aí ela fala, pô, é aquele Saci que voltou na minha idade adulta pra me atazanar e roubar meus pertences. Caraca, que Saci disruptivo, Saci do Neil Gaiman. É tipo isso, é tipo um perpétuo, o Saci é um perpétuo. Talvez ele não seja nem perneta, né? E de um tempo pra cá, assim, acho que de uns 3 anos pra cá, ela começou a fazer uma oferenda pro Saci não roubar. Porque assim, eu fui também na minha vasta pesquisa jornalística sobre o assunto, descobri que se você entrar no WikiHow, tem tutorial de como caçar o Saci. Em 3 passos. Como é que faz? Então, pra você caçar o Saci, você precisa de uma peneira, uma cruz no meio, e você precisa jogar a peneira em cima de um rodamoinho, levantar de leve a peneira e puxar o gorro do Saci, porque o gorro que é a fonte de poder dele. Então, isso daí é o que a internet ensina a fazer. Rodamoinho? Que rodamoinho? Como é que você vai jogar isso no rodamoinho? Assim, você tá vendo umas folhinhas girando, joga em cima delas. Ali tem um Saci. Ah, rodamoinho de vento. Porque falaram que todo redemoinho de folhas tem um Saci no meio. Então é Saci pra caralho. Mas assim, você imagina uma cidade como São Paulo, tem bairro pra caramba. Se for ter um Saci por bairro, não sei se dá conta. Então, tipo, precisa de 2 a 3 por região. É tipo Lanterna Verde, sabe? Você divide isso. Tem distritos. Tem o Saci de cada distrito. Então, mas tu conseguiu caçar o Saci? Não, mas aí eu não me meto com essas coisas, né? O lance da minha tia, ela não quer caçar o Saci. Ela quer deixar o Saci na boa. Então ela começou a botar oferenda pro Saci pra diminuir a ira do Saci e ele não roubar nenhum pertence dela. Então, o que ela faz é, todo mês, acho que é tipo dia 7, um negócio assim, ou na primeira lua cheia, não sei como que é o esquema, ela bota, faz tipo, ela tem tipo um altarzinho lá, e ela bota um saco de bala de gomas pro Saci, porque aparentemente o Saci gosta de açúcar. Também gosta de jujuba? É, aquela jujubinha, sabe? Aquela, isso, essa mesmo. Ela bota lá, e aí chega no ciclo seguinte, ela deixa ela quieto. Não vai ver. E no ciclo seguinte, o saco, ele foi comido por inteiro, ou tá faltando, tipo, metade das balas. Rato. É, o que eu acho que é muito mais do maligno do que o Saci, porque... Leptospirose, todas essas coisas aí. Então, eu acho que exato, perigos reais. Perigos reais. O Saci, ele tá lá só pra encher o saco. Porque ele muda as coisas de lugar. Foram raros os casos que o Saci roubou uma coisa e não devolveu mais. Inclusive, aí eu acho que tem Saci me atacando, porque tem uns livros meus que somem e não volta mais. Olha aí. Saci tá pulando pra você, sério. Então ela tem esse ritual dela, do Saci, que ela segue quase de forma religiosa, porque ela também não quer caçar o Saci, porque parece que quando você caça o Saci, você tem que botar ele numa garrafa. E aí você tem que tomar... Caraca, é uma mistureba isso. Saci da garrafa? Mistureva de gênio com... Peraí, mas e aí? Ela não quer... E aí? Você bota o Saci na garrafa e aí? Então, aí você tem que ficar tomando conta da garrafa, porque se o Saci escapar, ele vai voltar com sede de vingança. E aí ele vai atrás de você, piora. Aí eu não sei se ele vai roubar ou se ele vai fazer outra coisa. Se você jogar no mar a garrafa pra Iemanjá. Aí vira bilhete. Mas aí eu não sei, eu acho que o Saci ele dá um jeito de escapar. E o Saci ele é persistente, ele guarda o rancor por anos e aí ele pode voltar. Ele pode voltar pior. Então ela segue aí, ela só assim, bota o saco de bala, porque o saco de bala é relativamente barato, R$2 você compra um, todo mês. É investimento baixo. E aí exato. Ela não assume a responsabilidade de tomar conta da garrafa do Saci e ao mesmo tempo acalma a ira dele. Então aí é esse processo aí que ela faz. Excelente. O Saci, cara, ele é assim, ele é um... Você pega pra ler a lenda do Saci de verdade, ela é bem sinistra, porque o Saci, ele mata, é sanguinário. Teve até um... Teve aí alguma equipe que publicou aí um livro de terror com o Saci. Então, o Saci é do mal, não mexe assim com essas coisas, sabe? Você bota lá a bala, é barato pra ela. Pô, R$2 ali todo mês. Não precisa nem ser um saco grande. Pode ser aqueles que tem, assim, um caixa de padaria, que é pequenininho, e bota lá. Querido, você é semáforo, serve? E esse mesmo, aquele pequenininho. Aquele de 20 gramas, bota lá, o Saci se acalma, tá tudo certo e a vida é linda, sabe? Não... Cara, eu adoro jujuba, eu acho que é uma boa oferenda. É uma boa, pô, é uma boa. Jujuba me acalma. Eu fico de boa, cara. Deixaria as pessoas tranquilas por um saquinho de jujuba, jovem? É, porque tem entidades aí que elas demandam uma oferenda maior, assim, tipo, temos que pedir dinheiro. Ah, tem muita entidade aí que pede dinheiro. Tem muita entidade humana que pede dinheiro. Então, o Saci não, pô. Só uma jujubinha ali, tá tranquilo. Mas ela disse que parou. Que o Saci ela, e ela se acertaram agora. São aí, quase que best bom. Friends forever. E o Saci não perturba mais ela. Mas eu ainda acho que é rato. Que é pior que o Saci. É, porque pô, só pode ser rato, barata, pombo, ou então alguém sonâmbulo aí que tem uma tara por jujubas enquanto dorme. Que todas as alternativas são piores que o Saci, então. Exato. Ai, gente, eu acredito que tem fantasmas que escondem minhas coisas. É, olha, e depois aí eles acham elas. Tem um fantasma que esconde seu celular a cada 3 minutos. Pode não ter fantasma que esconde as paradas, mas tinha a que destruía suas joias, lembra? Você teve que comprar? Joias? Não tem joias. Seus colares, seus brincos. Se tivessem joias nessa casa sendo destruídas com espíritos, eu ia ficar putaço. É biju, joia. Biju. Ah, os cristais, né? Aí você teve que comprar um colar pra cigana e aí ela nunca mais mexeu nas suas coisas. É assim, eu usava um brinco, explodia. Eu usava um colar, comprava um colar, olha que bonitinho esse colar. Explodia, tudo explodia. No mesmo dia. Uma vez, lembra o colar que caiu do seu pescoço sem arrebentar e sem abrir o trinco? É, isso foi bizarro, isso eu vi. Todo mundo viu. O colar caiu do meu pescoço, caiu na minha mão e ele tava fechado. Caraca, mágico, Magic Raul? É. Foi sinistro, todo mundo viu, não tava, a Aga tava na minha frente, quem mais tava na minha frente? Eu vi também. O Alan tava. Eu gosto de explodir os cristais, pode ser um negócio com a temperatura do corpo, o cristal pode estar já prestes à ruptura e muda a temperatura. O cordão caiu do pescoço sem abrir. Não é você não tava prestando cristal, atenção. Né? Você tá focado no ceticismo, não tá prestando atenção. E todo mundo viu. E foi muito rápido. Caiu do meu pescoço, eu peguei na mão e ele tava fechado. Fechadinho. Quando caiu, ela falou, ué. Aí todo mundo, eita. Não tava lá pra analisar. Aí, uma tia minha falou, ela falou assim, você tem uma cigana... que anda perto de você. E várias pessoas já me falaram dessa cigana. Como o diagnóstico vem a jato. O colar caiu. Você virou Visão por um segundo. Aí o colar caiu, virou Kitty Pryde. E aí pronto, o diagnóstico imediato é, tem uma cigana... que quer o seu colar. Deixa eu só adivinhar aqui rapidinho, sem muito esforço e para a normalidade. Foi a tia Delírio que falou isso, certo? Mas ela é espírita. Viu? Ela foi. Não, ok. Ela enxerga as coisas. E claro ela que falou, enxerga. Ah, minha filha, você tem uma cigana, você tem que dar uma coisa pra ela. Ela falou, você tem que dar uma coisa pra ela e nunca usar. Porque enquanto você não der, ela vai querer tudo que é teu. Não, poxa, então peraí. Mas ela por que ela não gosta de dividir? Ela não tá falando de cigana de real, ela tá falando de um espírito de cigana, é isso? Claro, né? Uma cigana. Pô, se uma cigana andasse atrás da portuguesa... É, um espírito, claro, né? Ela tem uma cigana... Porque tinha cigana na casa, em casa? É, só com a polícia. Tem a esmeralda, né? Não, Todo dia eu vou dormir, eu fico escutando Deus salve os prescritos, eu não sei de onde vem essa música. A Rosa Madalena que tá acompanhando. Caraca. Todo dia entra uma cigana na minha casa, quebra meus cordões, arranca meu... É casa de polícia, porra. Calma aí. Aí ela fala, não, gente, porque tem que contextualizar tudo aqui, gente. Aí tem o espírito de a cigana, e aí você, pra dar o negócio pro espírito, como não dá pra dar, você tinha que comprar e nunca usar, é isso. Aí você deu pra cigana. Ela falou assim, a próxima coisa que você olhar e gostar, você... Ah, gostar. Compra. Não pode ser aquela coisa que, ah, whatever, pois isso é, vai pra cigana. O problema é que a portuguesa... Não, senão eu ia comprar uma coisa ridícula que eu não quero. A cigana não aceita o re-gift. Não, ela não aceita pegar um negócio, ah, isso aqui eu não quero, não. Não, porque as ciganas, elas, entendeu? Elas têm as paradas delas, não é feio. Você não pode comprar qualquer coisa. Aí eu gostei de um colar. Eu gostei mesmo do colar, que tinha uma letra G, não sei porquê. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou comprar esse colar pra mim. Aí eu comprei o colar pra mim com uma letra G, olha que loucura. G o quê? De gypsy? De gypsy. Deve ser. Na verdade era, sei lá, G de guess. Caralho, não foi um qualquer Deus. Colar. A cigana, parabéns. Essa cigana tá de parabéns. Caraca, deu gas pra cigana. É. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, fudeu, a próxima coisa que eu gostasse eu não posso usar, a minha tia me avisou. Aí eu falei, não posso usar mais esse colar. Aí eu peguei o colar, guardei num saquinho e coloquei dentro de um enfeite que eu tenho no meu quarto, né? De enfeitinho. Coloquei lá dentro e falei assim, não posso usar esse aqui. É teu cigana, é teu cigana. Tu não manda essa? Nunca mais quebrou minhas coisas e explodiu o colar e tirou o colar e essas coisas, nunca mais. Tá aí até hoje? Tem lugares que... Tá aqui até hoje? Tá comigo? Tem lugares que as pessoas, elas estão realmente com esse problema e elas estão fazendo essa mandinga aí. Comic Con, por exemplo. As pessoas compram uma porrada de coisa que elas nunca vão usar. E nem lê. Nem lê. Compra aquela pilha de gibi. Ah, eu tô cheio de ciganos de action figure. Mas o Jovem Nerd Azaghal tem milhões de ciganos de action figures. Por que vocês não têm onde meter mais action figures? E, entendeu? Tá tudo no Nerd Bunker. E compra assim mesmo. Comprando pro cigano, Raga. Agora vai ser o grande pretexto. Compra pro cigano. E estátua de 2 metros, compra pro cigano. Pegar uma caixa ela do cigano. Caraca, mas que cigano esse é tudo do cigano, gente. Eu quero saber, a portuguesa tem uma história antiga aqui de Nerdcast que ela tava devendo pra Iemanjá. Eu paguei. Paguei lá em Santos. Fui visitar o Tucano e Iemanjá. Então, não, a conta é porque a história que você contou era que você tava devendo pra Iemanjá e aí você ficou gorda e aí você não emagreceu porque Iemanjá... Então, uma vez eu fui jogar flores pra Iemanjá, sei lá, eu taquei as flores erradas. Então. Era meu pra Deus. Tacar palmas, é. E aí, eu pedi pra, na época, eu pedi que eu queria emagrecer. Aí jogou a flor errada e ferrou. Nossa, gente, só engordei. Olha, mas essas entidades têm uma mesquinharia que eu vou te contar. Aí, dessa vez, eu comprei a flor certa, entendeu? Quando eu fui pagar. Aí, o que eu fiz? Eu fiz a bariátrica. Aí, pra não engordar mais, eu falei, porra, eu tenho que pagar essa dívida, senão eu tô muito fodida. Aí, a gente foi em Santos, foi lá na Seven Kings. E o Azaghal... Tu mandou um hambúrguer pra Iemanjá? Não, o Azaghal... Caralho! Camembert empanado. Um hambúrguer? A gente foi não, comeu, sabe o que? Depois foi pagar a promessa. Pagar a promessa de barriga cheia. Mas pô, olha como o Azaghal se preocupou. Que eu falei, olha, eu tenho que pagar a minha dívida com ele manjar, não sei o que, pra não engordar. Aí ele virou e falou, esse que ele não quer que eu engorde mesmo, ele tá gostando de mim magrinha. Aí ele... É que eu não quero que desembolsar a tua cirurgia, mano. Desembolsar. A gente paga a dívida com ele manjar, depois paga a dívida com o médico que é mais cara. Ele que foi lá e comprou as flores. Gente. Eu? É, você foi lá, conseguiu um lugar que vende as palmas. É do cemitério do lado do Nerd Bunker, não é difícil. Ai, você que sabia onde vendia. Aí você foi lá, comprou as flores pra eu pagar pra manjar. Tem um cemitério aí do lado do Nerd Bunker, tá ele cheio. Lado do Nerd Bunker deve ser em cima de um cemitério índio. Aí a Zaga falou assim, quantas flores você quer? Eu falei, eu quero uma pra cada ano que eu tô devendo, né? Foi uma pra cada ano que eu tava devendo. Aí teve que pegar em vários negócios de cemitério. A sorte é que tem vários cemitérios em volta do Nerd Bunker. Tem três, aqui em volta. Falando em Nerd Bunker. Três cemitérios lá do Nerd Bunker, cemitério pra caralho. Mas não tem que botar no barco, um barquinho? Toda vez que eu saio do Nerd Bunker, nunca é quando eu vou entrar no trabalho. Toda vez que eu saio do trabalho, trabalho. Sabe essa escadinha? Essa mini escadinha que tem do lado? Tem uma mini escadinha antes do restaurante. Sim, sim. Que sobe. Eu sempre vejo no canto da minha visão, e quando eu olho não tem nada, mas eu sempre vejo um velho sentado na escada olhando pra mim, e quando eu olho não tem ninguém. Não, você não me fala isso. Não me fala isso, que agora coitado, eu vou reparar. Retira o que... Ctrl Z, dá Ctrl Z. É o velho de que cor? Se for negro, é o preto velho. Então, é... Ele, não, ele mas é em qualquer cor velho. Já não precisa. Bom, o preto velho isso. É muito bom, gente. Você tem um Ned Blanc que ele é guardado pra um preto velho? Saravá, meu pai, graças a Deus. A gente... Caraca, agora apareceu a... apareceu a Inês Brasil. Saravá, graças a Deus. Tamo aí, trabalhando com os preto velho. Ai, que delícia esse Ned Blanc, gente. Vamos mergulhar nessa energia? Adorei as almas. Gente, eu amo os pretos velhos. Amo. Tenho amor em sempre. Gostei. Ah, então é, pois é. Isso é bom, isso é bom. Ele tá ali protegendo. Viu, César? Fica tranquilinho. Não, mas, né? A gente... Porra, mãe. A gente não. Não tem quando existe a possibilidade de eu ficar tranquilo sabendo que eu posso estar saindo e vendo. Porque assim, a gente pode postular aqui que o fantasma de criança e o fantasma do velho, ele dá mais medo do que o fantasma do adolescente e do adulto. Porque a criança, ela vai estar sempre com um vestidinho, ou então com um terninho, um negócio assim, porque a criança não, nunca é uma criança, um fantasma recente, é sempre um fantasma dos anos 20, dos anos 30. Como você já viu Iluminado, que sinistro, aquele filme antigo? É, é a gêmea do Iluminado. E tem o fantasma velho, que tá vomitando, ele tá tendo uma convulsão, um negócio... Então, é sempre assim, é sempre assim. Então o fantasma velho e criança, ele dá mais medo. Se eu fosse, assim, escolhe um fantasma pra ver, uma pessoa na casa dos 30, dos 40, tá bom, não tenho nenhum problema. Caraca. Um fantasma de meia idade. Um fantasma de meia idade, pra mim tá de boa. Até um balzaquiano, né? Tipo isso. É, agora você me fala isso, eu não fico olhando. Hipster, um fantasma de coque samurai e camisa de flanela. Meu Deus do céu. Tocando Thiago York, que dá mais medo do que gritando, né? Gente. Mas é, velhinho sentado. E graças... tem uma bengalinha, assim, que ele se apoia, assim, sabe? Com a cabecinha, assim. Caraca. Ai, gente, que coisa linda, o pretinho. Tudo isso você vê com canto de olho? É, a gente vê de relance. É, tipo, você sabe, quando você passa, você vai passando e você vai olhando, mas você não quer virar a cabeça, porque quando você vira a cabeça... Some. Já foi. Exato, entendeu? É quando aí vai embora, isso? Quando eu saio do Nerd, toda vez que eu saio do Nerd Bunker, eu olho, eu passo na frente da escada, aí eu... Hoje tem, César. Hoje tem. É hoje. Vocês vão embora juntos, é isso mesmo? Eu vou pedir um Uber. Mas o Uber não tem como entrar dentro do Nerd Bunker, vai ter que descer. Vai ter que descer a escadinha. É, rapaz, não. Dá pra... Me tira do teto. Não. César, vai pedir. Tranquilo, que agora que vocês acabaram de confirmar que sabe que ele guarda o Nerd Bunker, ele deve estar aí do lado de vocês. Mas ele guarda, na verdade, não me fala a pensão. Não me fale isso. Não fale que tem... Porque não fale que tá do meu lado, que tá em cima de mim. Gente. Aquele filme Shutter, é um filme tailandês que o cara... Ah, que fica o espírito no cangote do que cara. Ele fica com dor no pescoço o filme inteiro e o espírito tá de cavalinho nele. Isso daí é um pavor inenarrável disso. Como é que é? O preto velho não tá guardando Nerd Bunker, tá guardando... Porque quem? A escada não é do Nerd Bunker, a escada é da pensão do lado. É da pensão, da pousada. Pô, gente, vai comer todo dia nessa pensão aí. É boa a comida de lá. Eles fazem, inclusive, meia porção pra bariátrico. Bem legal. De vez em quando eu tô aqui de noite, eu escuto uns gritos vindo da pensão, mas aí eu acho que não é fantasma, não. De repente eu só fui um demoninho querendo ser sensual, né? Só um demônio sensual. Sensualizando. Cara, não, agora eu vou falando sério. Esse negócio de espírito. Negócio de espírito. Não, agora eu vou falar de preto velhos. Vou falar de preto. Agora lá em São Lourenço tinha um monte de espírito, né? Tinha espírito de criança no parque. Vulto, tem muito vulto lá em São Lourenço. A São Lourenço é de tudo. Tem OVNI, tem tudo. É, mas tem as crianças que ficavam gritando de noite no parque, tem. Tem maluco correndo com folha de parreira no lugar, né? Tem de tudo. Tem mesmo, cheio de coliforme pra cá. É, pois é. Ali é onde tudo acontece. Sabe onde tem espírito pra caralho? Apartamento ou casa depois que faz sinteco. Que o sinteco fica instalando. Oh. E não tinha um cara que a gente conhecia que tinha um vulto de chapéu atrás dele? Eu via esse vulto do cara de chapéu. Ah, eu também, a vida inteira quando... via. Mas isso é um fenômeno. Quando eu tinha a paralisia do sono. É, da paralisia do sono, isso aí. Olha, a última vez que eu tive, a pícola já era nascida. Sério? Tem paralisia do sono? Tenho. Você tem paralisia do sono? Sempre tive. What? Eu também. Gente, mas isso é um fenômeno científico. Quer dizer, um fenômeno biológico, sei lá. Mas aí você... Cacete, com agora, o cara assim, do chapéu. Agora, o cara do chapéu que várias pessoas no mundo inteiro veem o mesmo cara do chapéu. Então, uma parada da mente. Não, cara, o dia que eu vi que o Alan me mostrou o trailer de um filme que mostrava o cara do chapéu, não era trailer de um filme, era, Alan, que você me mostrou? É um documentário da Netflix sobre paralisia do sono. Eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Existe um documentário do cara do chapéu que eu sempre vi a minha vida inteira. Então, mas se várias pessoas veem isso, é porque é uma coisa cerebral, ué, do cérebro. Ou porra, doutor Yamamoto? Exato. É que nem, olha, quando eu era criança e via o Sabu de Negro, várias pessoas têm esse negócio de ver coelhos. Porra, várias pessoas viram o Sabu de Negro. Aí você descobriu que o Sabu de Negro tinha uma série da Netflix falando do Sabu de Negro. Pessoal, do Sabu de Negro. Porra, Netflix, tamo aí, ó, contrata nós. Não, mas várias pessoas têm amigo imaginário vestido de coelho, eu já ouvi falar nisso. Então, assim, é uma coisa do cérebro, gente. Donnie Darko. Da imaginação. Famoso Donnie Darko. É, o famoso Donnie Darko. Gente, porque existem algumas coisas que são senso comum e elas se repetem em muitos casos, e quando as pessoas criam uma falsa associação de que tudo tá ligado, mas é porque é uma grande quantidade de pessoas, 7 bilhões de pessoas no mundo, algumas pessoas vão ter os mesmos tipos de imaginação. Eu quero perguntar uma coisa pro Jovem Nerd cético. Ou é um fantasma. Quando você se operou lá, que mandou mensagem amorosa no Twitter e depois ficou desmaiando, se mijou, se cagou todo. Como é que é? Como é que é? Você se mijou e se cagou todo. Isso, nada disso foi sobrenatural. Você se mijou? Era melhor que fosse, né? Foi só o cérebro dele, sei lá. Se largando, né? É só a realidade. É pura realidade. Ah, quando você operou? Eu teria dito que era um espírito. Oh, mas eu tive um caso de paralisia do sono na casa dos meus avós, que eu fui dormir. Era uma cama de casal, grandona, que ficava no quarto das visitas, e eu dormi no meio da cama de casal. Não é grandona, não. É grandona, não. É casal padrão. Aí você dorme numa cama de solteiro. É que eu era menor, entendeu? Eu era pra criança. Aí pra criança é grande, entendeu? Aí eu dormi no meio da cama. E aí no meio da noite eu acordo com algo puxando o cobertor e me puxando junto. Era o tio. Era o tio. Não, ele não tava lá. O tio não tava lá. E puxando assim com força o cobertor e me levando junto. E aí eu não sei porquê, mas eu sabia na hora que se eu caísse no chão eu ia morrer. Que isso? E aí, tipo, eu acordei desse transe aí, dessa paralisia, na beira da cama, com o cobertor todo jogado no chão. E eu acordei chorando e fui dormir com meus avós. Caraca, cara. Assim, eu não sei vocês, mas eu não preciso dormir hoje. Eu acho que não. Gente, essa paralisia é sinistra. Eu sempre tive, desde criança, desde criancinha. Você simplesmente se acorda e aí você não consegue se mexer. Você tá de olhos abertos, mas não mexe mão, você não consegue falar, não consegue gritar. E você vê o cara em pé do chapéu. O cara que é uma sombra com chapéu. É, você não vê feição, ele é assim, uma sombra com um chapéu e ele fica ali parado, te olhando. Exato. E você fica cagado de medo, que ele é assustador. Exato. Ele parece que ele suga toda a tua felicidade. Ele é tipo um dementador da vida real. É um dementador do chapéu. Gente, mas se muita gente vê isso, não é uma coisa que talvez seja, então. Exato. Você quer gritar, não consegue. Você quer se mexer, não consegue. É que nem sonhar com, sei lá, bicho papão, essas coisas, né? Uma coisa. E tem a galera que tem a paralisia do sono sonora. Um dos meus melhores amigos tem a paralisia do sono sonora, que tipo, ele escutou o quarto dele ser totalmente destruído e quando ele virou, tava tudo perfeito. Então, era um sonho, você sabe. Ah, mas esse barulho de coisa caindo, não. Barulho de coisa caindo, eu sempre escutei. Não, não é coisa caindo, era tipo o quarto dele sendo destruído. Não, mas é... Jogando mesa pra cima, quebrando tudo. Mas eu morei num apartamento com o Alan, com o Almôndega, e eu não deixava eles dormirem no quarto deles. Não deixava. Falei, vocês não vão dormir nesse quarto. Amaldiçoado. Que o quarto deles fazia uma barulheira que eu jurava que tinha caído o armário. Não era um barulhinho. Era um barulho que parecia que tinha despencado o armário inteiro, as prateleiras. E eu ia sempre, as primeiras vezes eu ia correndo, meu Deus, desabou tudo. Abri a porta do quarto, nothing happens. Nada. Aí a janela batia como se fosse explodir. Eu chegava lá, não tava nem ventando. Tudo silencioso. Aí eu parei de fechar a porta daquele quarto. Eu proibi de fechar a porta daquele quarto, escroto, e eu não deixava meus filhos dormirem lá. Agora eu tô entendendo. Por que não podia fechar. Olha só. Pô, eu mandava atirar a porta, tá brincando. Porque você... Caraca, dessa porta. Você não, eu não falava pra vocês, olha, não fechem a porta porque tem, sei lá... Demônio! Eu falava, que ele não aparece. Pode deixar a porta fechar porque ela tranca e não dá pra abrir. Eu falava isso. Quer ser igual a vovó Bisa. Exato. Já a sua avó fazia diferente, né? Exato. Trancava você dentro com o demônio no quarto. É. Porra, cara. A casa inteira era super do bem, era só aquele quarto que era maldito. O quarto das crianças. Todo quarto de criança maldito, não, né? É maldito, né? O César, nesse momento tá fantástico. Ele perdeu toda a cor, ele tá, tipo... Eu tô aqui, assim, porque os anos vendo filme de terror, eles me versaram que, assim, quando você tá com medo de alguma coisa, você passa sal e tijolo na porta e a coisa não entra. É isso que eu vou fazer hoje. Eu vou estar indo pra casa da minha namorada, eu tô. Vou vandalizar um pouco a casa dela? Vou, mas pelo menos não vai entrar nada. Ah, o Nerd Bunker... Olha o tijolo! Raspa um pouquinho da parede aí do Nerd Bunker. Exato, cheio de tijolo aí. Dá uma raspadinha. Não. Pó de café também, pó de café. A portuguesa tem uma história aí com pó de café. Pó de café são meus preto velho querido. Mas não lembra do negócio da Lola, da cachorra? Caraca, tem uma história da Lola que é sinistra mesmo. Então, essa aí que eu tô falando, essa história aí. Então, a história foi o seguinte, o Azaghal tinha um amigo, né, que era super amigo dele, e aí um dia, o Azaghal falou, ele morava em outra cidade, ele falou, vamos visitar o fulano, vamos, aí fomos todos, né, e ficamos na casa do cara. O cara era um psycho freak. Ele parecia ser super gentil, super gente boa, até você entrar na casa dele. No dia que a gente pisou, acho que, sei lá, tava invadindo o território dele, aí o cara convidou. Pra que que ele convidou, né? A gente podia ter ficado no hotel. Eu cheguei pra ele e falei assim, primeira coisa que eu fiz quando cheguei, que eu fui na cozinha, fui tomar água e vi uma caneca que tinha com as posições do Kama Sutra na caneca. Aí eu virei pra ele e falei assim, fulaninho, Voldemort, né? Vou chamar ele de Voldemort. Eu não pronuncio mais o nome dele. Voldemort, por acaso, você se incomodaria de guardar essa caneca aqui só enquanto esses dias que a gente estiver aqui? Porque tem essas posições de Kama Sutra, meus filhos são pequenos. Aí ele, não, fica tranquilo, vou guardar aqui, ó, na última prateleira. Aí ele guardou na prateleira mais alta do armário. Aí eu falei, obrigada. Desculpa, hein, queria incomodar. Aí o filho da puta só dava água pro Almôndega e pro Alan nessa porra dessa caneca. Ai, que escroto, cara. Quando eu não tava vendo, entendeu? Quando eu ia tomar banho, quando eu tava, sei lá, fazendo as camas, arrumando alguma coisa, varrendo a casa, sei lá. O cara ia lá, pá, caneca maldita. É, isso é muito escroto. Ele começou assim, escondendo só de mim, né? Só sacaneando as crianças. Depois, ele, toda vez que o Azaghal ia tomar banho, ou ia, sei lá, tirar um cochilo, qualquer coisa assim, ele botava filme pornô. Meu Deus, gente. Na sala, eu com meus filhos pequenos ali. Gente, que absurdo, cara. Isso é uma coisa que me irrita muito, cara. Caraca, hoje em dia, eu ia mandar tomar no cu e ia falar pro Azaghal, tô indo embora da casa desse maluco, não sei o quê. Nossa, eu ia fazer o mesmo. Era início de namoro. Pra você ver, eu não tinha culpa de nada. Tô indo embora da casa desse maluco, sem me... Né? Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Não fiz nada, tava de boa. Achei que tava tudo bem. Hoje eu faria, mas naquela época, tava início de namoro com o Azaghal, aí eu não queria, que, sei lá, era melhor, era um amigão dele, eu não queria fazer climão. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer o seguinte. Quando ele fazia essas maluquices, eu pegava meus filhos, ia pro quarto e falava, vou ler Harry Potter, sei lá. Gente, caraca. Ia ler um livro pra eles. E aí, no último, eu falei, eu não vou falar nada, que é amigo, a gente já tá aqui, não tem mais o que fazer. Quando a gente estiver voltando pra nossa casa, eu vou tocar real pro Azaghal. Aí a gente entrou no carro, aí eu virei pro Azaghal e falei assim, olha, me desculpa, eu entendo você, seu amigo, você pode continuar amigo dele à vontade, mas eu nunca mais piso na casa desse maluco, nem viajo pra visitar, e não quero na nossa casa, não quero pisando na nossa casa. É, aí você contou tudo, né? Você contou tudo, a verdade que o Azaghal não sabia e tal. É, eu contei, o cara fazia... Aí o Azaghal ficou putaço. Que bom, e não falou mais nada. Ele falou, não, quem não quer esse maluco na nossa casa sou eu, quem não pisa na casa dele também nunca mais sou eu. Eu falei, bom, beleza. Aí, tá, a gente chegou em casa, e aí o amigo ligou pra saber se a gente tinha ido bem de viagem, né? E aí, foi tudo bem de viagem, chegaram bem. Aí o Azaghal deu um chega pra lá nele e falou, cara, ó, vamos cortar aqui essa amizade, sabe por quê? Não precisa nem ficar, né, me explicando, mas você não me respeita a minha família, você não me respeita, tá? E tá, e acabou a amizade ali por telefone, né? Acabou a amizade com Voldemort. Aí desligou o telefone com Voldemort, sem sacanagem, gente, eu não tô brincando. A cachorra teve... Ele botou o telefone no gancho. A cachorra teve um piripaque, a Lola. O pelo da cachorra arrepiou inteiro. A língua da cachorra ficou roxa. Lembra que... Ela começou a empolar. Empolar no pelo. Nunca vi isso. O caraca, pelo ficou empolado. Pelo empolado? Era mais que uma arrepiada. Como é, tinha umas placas, exato. As bolotas. O pelo refletiu que a pele tava a tendo. A cachorra começou a ter um perigo. Começou a chorar. E assim, ficou no canto. E aí, nisso eu tava na cozinha e ia pegar o Todd pra quem tinha acabado de chegar, ia fazer um lanche pras crianças, né? Eu tava pegando o Todd, ia parar um Todd, fazer um sanduíche, né? Aí o Todd tava atrás do café, do pote de café. Quando eu fui pegar o Todd e vi a cachorra tendo um piripaque, eu olhei pro lado, puxando o Todd, veio o vidro de café. E o vidro de café espatifou no chão e eu tava descalça. Mas espatifou de uma forma que eu fiquei rodeada de pó de café. Olha aí a roda de café. O pó de café. Fez uma roda, não sobrou espaço na cozinha sem café. Eu fiquei rodeada de café e de caco de vidro e eu tava descalça. Eu comecei a gritar pro Azaghal. Azaghal, acorde a cachorra e me traz um chinelo que eu não posso sair daqui, tá cheio de caco de vidro. Aí, mas na verdade, eu tava protegida ali naquele momento. Só a cachorra que ficou fora do círculo do pó de café que se fudeu. Que é um vacilo pro cacete. Os animais, eles são um para-raio pra essas coisas. Outro vacilo. Coitado, né? É um vacilo, mas é porque, tipo, mesmo eles não sabendo, eles protegem a gente, eles são para-raio pra essas coisas. Por isso que o cachorro vê primeiro, né? Que se tem uma coisa na casa, o cachorro que vê primeiro, entendeu? Eles são sensíveis pra essas coisas. E aí eu comentei com a minha avó. Eu falei, vó... Ah, a gente levou o cachorro no hospital, a gente ficou conversando com a sua avó. Não. Chegou o cachorro. Não, o cachorro com chinelo, jogou. Eu saí correndo com o cachorro no colo, teve que tomar uma injeção de antihistamínico. Teve. Pra parar. Sinistro. Teve, foi sinistro. O cachorro teve um piripaque, a gente saiu, era de noite, não tinha veterinário aberto, que era domingo. Era São Lourenço, já não São foi. Lourenço. Aí depois eu comentei esse caso com a minha avó. Aí eu comentei com a minha avó, ai, vó, aconteceu isso, aquilo. Aí minha avó é uma sábia. A minha avó, a mesma sábia que falava, não pensa no diabo que ele aparece. A minha avó virou e falou assim, agradeça a seus pretos velhos. Agradeça a seus pretos velhos. Eu falei, por quê, vó? Ela, porque eles te protegeram jogando pó de café. Pó de café, é preto velho. Pronto, meus pratos velhos estão comigo, ó. Viu, César? Esquece esse lance do tijolo, né? Bota pro café. Eu vou encher uma banheira de Nescafé e mergulhar nela. Tu bota pó de café, que serve igual pó de tijolo. E vou te dizer, a minha avó sempre falou... Não, nem bota o pó, compra aquele tijolo e faz o muro. A vovó sempre falou pra mim, agradeça aos pretos velhos que você tá no mundo graças a ele. Se não fosse os pretos velhos, eu não tava nesse mundo. Porque minha mãe, ela teve uma gravidez complicada e ela quase me abortou, né? Assim, naturalmente, né? Pra não perder a gravidez, ela não podia se mexer, tinha que ficar, passou a gestação inteira deitada, uma merda. Se fudeu, né? So many layers. E a minha avó, todo dia ela na casa da minha mãe, rezar a barriga da minha mãe. Se ela não rezasse a barriga da minha avó todos os dias, até o último dia da gestação, eu não ia sobreviver. E também obedeceu a, né, o médico e não se mexeu. Mas o médico, olha isso, olha, agora que você falou do médico, vamos lá. O médico, quando a minha mãe foi no dia do parto, né, que ela foi meter, a minha mãe teve eclâmpse e tava quase morrendo, né? É, pré-eclâmpse. É, ela tava em pré-eclâmpse. Aí o médico virou pra minha avó e falou assim, também esses médicos são filha da puta, né? Ele falou assim, Doninha, do caso da sua filha é sério, eu vou tentar salvar o bebê, mas a sua filha não consigo fazer mais nada. Aí a minha avó virou pra ele e falou assim, meu filho, vai tranquilo, que ela falou que já me avisaram que a minha filha vai dar tudo certo com a minha filha e com a minha neta. Você só tome cuidado na hora de fazer a cirurgia, que a bexiga da minha filha tá na frente, pra você não cortar a bexiga dela. É o que estão pedindo pra te avisar. E amarrou um lacinho também, né? No pé, não foi? E amarrou um lacinho no pé da minha mãe lá. E aí o médico depois veio, sobreviveu todo mundo, minha mãe, eu, né? Aí o médico depois veio agradecer. Ele falou, dona Brieba, né? Eu não sei o que a senhora faz, mas a sua dica foi, se a senhora não tivesse me avisado, eu ia cortar a bexiga da sua filha, que tava na frente, sei lá, do útero, sei lá. Eu acho muito estranha essa história. É, tudo bem. O médico não saber, ó, aqui vou cortar aqui e aqui tá a bexiga e eu vou cortar a bexiga sem querer. Eu não... Cara, eu não sei. Essa é a história que a sua avó conta, né? História de vó. Então, mas sobreviveu todo mundo. E ele falou que ia tentar salvar uma ou outra e minha avó falou, não, vai tranquila que eu tô sabendo já dos Paranauê, entendeu? E aí deu tudo certo, gente. Graças aos pretinhos velhos que eu tô aqui. Depois eu sou grata até hoje, tá? Amor eterno. O caso é esse, assim. O espírito tem dois tipos, que é o filme Poltergeist. Começa o filme, o espírito tá botando a cadeira em cima da mesa, tá bagunçando o armário. Aí tá tudo bem. Você vai lá e arruma. Pô, tá me enchendo o saco, mas tudo bem. Mas aí o espírito, ele sequestra a criança. Mas César, esse é o filme. Tá, mas é o filme, mas o filme, ele tem uma base. Tem uma base. É a base. Tem uma... O filme Invocação do Mal, The Conjuring. Eu não vejo esses filmes, vejo, gente, porque eu não durmo. Eu não vejo, eu não posso ver filmes de terror. Eu não vejo, senão eu não durmo. Nossa, é muito bom. Eu fico só tendo pesadelo, coisas perturbadoras, não consigo dormir. Agora tem uma série na Netflix aí de terror, todo mundo, assim, toda vez eu posso fazer a portuguesa não quer ver. Eu não tenho medo, não consigo ter medo dessas coisas. Eu também não, cara. Ah, eu tenho. Não tenho zero medo. O Azaghal botou o trailer da parada. Claro que você, você não vai ter medo. Você já exorcizou na vida real, vai ter medo do negócio? True story, é verdade. Não contamos essa história, vamos lá pra essa história. Ah, agora queremos saber o do exorcismo aí. Então, eu tava com uma pessoa na residência. Que pessoa? Ah, né? Melhor preservar o nome. Vamos preservar o nome do que engatinhou com pus. E... É, vamos preservar o nome de quem já tá na... Por favor, né, gente? Do que tomou tapa na bunda? Vamos lá, vamos preservar. E aí a pessoa de repente começa a ficar extremamente esquisita. Ah, eu conheço essa pessoa, hein. A pessoa primeiro, ela reagiu estranhamente, como se alguma coisa tivesse agarrado no pé dela. Ai, meu Deus, que medo isso. É assim que começa. E aí depois a pessoa começou a querer dormir. Ah, mas isso é normal, toda noite acontece isso. Não, mas assim, não é, a pessoa estava extremamente esquisita. Não era um vou dormir de boa. Ah. Era muito estranho, sabe? A pessoa estava bem conversando, aí, ai, que negócio é esse no meu pé, puta, vou dormir. Tipo, sabe? Tudo. Nessa sequência, muito rápida. Vou dormir, dá a pastilha aqui. E aí... Tá, virou Temer, né? Temer, tava falando da magra, o fantasma. Dá a pastilha, dentro da magra. Me dá um cigarro. Eu sei que aí eu falei, não, calma aí, não vai dormir não. O que que tá acontecendo? Por que você tá tão esquisito? Porque a pessoa tá muito esquisita, sabe? Assim, o comportamento. Você é uma pessoa que você conhece muito tempo e o comportamento é totalmente diferente. É, a pessoa tava meio, sabe, como se tivesse meio bêbada. A pessoa não estava embriagada, nada disso, tava normal. Mas ela tava esquisita, sabe, no comportamento, na linguagem corporal, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Não conseguia manter os olhos abertos, queria, mas não conseguia. Tava meio balangandango, sabe? Uhum. E aí eu falei, não, fica acordada aí. E aí, de repente, a pessoa manda... Ai, que horror! Com uma voz muito, muito grossa e agressiva. É, não, muito, mas o tempo era criança inglesa perto. Eu falava, te deixo mesmo, tchau, amigo. E aí eu falei... Fodeu muito. Fodeu de uma maneira inacreditável. E aí a pessoa mudou completamente a atitude e veio com uma atitude sensual. Sensual? Que amigo é esse de ser humano? Cara, eu disse que era amigo, não era um amigo. Capeta disse que era do inferno. Eu disse que era um ser humano. Um ser humano, por favor. Porra, era uma amiga? Era um ser humano. Tá fudido comigo. Era um ser humano. E aí... Que ser humano? Ser humano, eu falava só. Não era homem e não era mulher. Era só um ser humano. Era uma criatura de Deus. Quer saber? Que pessoa é essa que te seduziu? Eu sei que a pessoa me seduziu. A pessoa tava com meio um ar sensual. Tipo, deixa disso. É, vem cá, vai ficar tudo bem. Eu pensei assim, vai ficar tudo bem com o capeta do caralho. Queria passar o capeta pra você. Queria passar pelo beijo. Não vem pra cima de mim, não. E aí, eu comecei a mandar um The Power of Christ Compels You. Agora? Você fez o quê? Eu comecei a mandar assim, mandei na lata Salmo 91. Na lata. Tu sabe o Salmo 91 de cor? Sei. Sabia, na época eu sabia. Hoje em dia... Mentira! Você sabe o Salmo 91 de cor? Sim. Surpreendendo. É? Eu não vou ficar usando minhas armas sem ter que atirar. Ô, gente, tá vendo? Esses salmos têm poder. Olha aí, o Azaghal, já foi coroinha. Não, coroinha. De igreja. Ah, eu sei que... Cara, e aí o bicho começou a ficar puto com o negócio do Salmo 91. Tá vendo? Aí, palavra tem... Tá vendo que não é qualquer palavra? E aí eu ficava repetindo e falando, gente, The power of Christ compels you, agora. São armas, não é qualquer palavra. E aí, e o bicho ficou puto, começou a gritar, sacudir o caralho. E eu lá, Power of Christ compels you, Power of Christ. Você tava frio assim? É, tipo, você não tava assim? Não, cara, eu tava cagado pra caralho. Porra, como eu não estava? Eu tava achando maneiro a parada, eu tava achando bem caído. Tava achando bem caído, na real. Mas você, tipo, manteve a pose? Tipo, conseguiu... Tipo, não, você não tava na porta? The power of Christ! Assim, a gente tem que lutar nossas batalhas, né? Não, assim, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ou deixava a pessoa... Ah, valeu, tchau, tô indo embora, fica aí possuída. Tchau, boa sorte. Quando você começar a virar a cabeça e vomitar em esguicho... Ou eu fico aqui. Não tinha, sabe, não tinha o que fazer. Por que você não deu um sorvete pra pessoa? Um sorvete na cara? Toma sorvete, toma, diabo, engole. Sei lá, um doce. O demônio com todo o seu poder sendo derrotado por um sorvete. Um sorvete, né? Um sorvete que bom. Porra, o docinho? Se eu botar o que bom na boca do diabo, ele vai ficar com desgosto, né? Ele, caralho, aí, ó. Aí, sino demais. E a sabe o trabalho que cê é sabe. Pra você sabe que se tu desse o sorvetinho na boca do capeta, ele ia ser exorcista. Vômito na cara. Ia vir na boca. Ai, gente, que nojo. Eu sei que fiquei nessa lenha, nessa batalha aí, nessa luta, até de manhã. Sério? Tu ficou lendo o Salmo 91 até de manhã? Até de manhã. Repetindo em looping? Em looping. Caraca. Você não tentou outro? Não, eu dei uma folheada na Bíblia, achei uma Bíblia, dei uma folheada, dei uma brincada ali. Você falou, peraí, capeta, só um segundo, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Deixa eu estudar isso aí. Os poucos conhecimentos que eu tenho me dizem que Salmo 91 é um Salmo de proteção muito forte. Aí eu fui no que eu conhecia. E aí de manhã o negócio parecia ter melhorado. A pessoa ficou de boa, melhorou e tal. Mas você tava onde? Na casa da pessoa ou a pessoa tava na tua casa? Tava na casa da pessoa. Foi antes de me conhecer? Eu não sei o que você quer, esses pormenores. Eu não sei, porque ele não quer falar. Que é, eu não tô sabendo quem é. E aí eu sei que durante o dia a gente resolveu procurar ajuda profissional. E aí fomos na igreja evangélica. Foi lá, eles exorcizam todo dia, mano. É, pois é. A gente foi na igreja evangélica e o pastor desceu-lhe o sarrafo, mano. Caraca. Botou a mão na cabeça e mandou um xaravalá. Tira a tampa. A pessoa foi pro chão na hora, maluco. Despencou e ficou lá. Tá vendo? Olha o poder do pastor, tá e vendo? Tentando agarrar o pé do pastor e o pastor sai de reto, Satanás, e que fez lá e foi um tempão também de exorcismo ali. Então você não exorcizou porra nenhuma, quem exorcizou foi o pastor. Ah, ele deu uma maciada no capeta. Ele deu uma segurada no demônio, né? É, deu só. Eu fiz o que eu podia fazer, entendeu? E aí o pastor ficou lá e não voltou mais, então acho que não exorcizou. É. Pra você ver como todo lugar tem poder. A gente tá sacaneando, mas você vê, uma Bíblia tem um poder, né? Você sozinho em casa com um salmo, sei lá. Um pastor tem poder, um padre exorcista, um centro espírita tem o poder. Você vê, precisa usar as ferramentas certas, né? Você sozinho não. Um atabaquezinho. Uma curimba. Tudo resolve. Pois é. Né? Foi sinistro. Tá vendo? Porque mudava de humor do nada. Meu Deus, gente. Mas e o pastor conseguiu tirar? É, aquele filme do James McAvoy, Fragmentado. É, tipo isso. Mas conseguiu tirar? O pastor conseguiu tirar? Ou ainda ficou? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Mas você vê, César? Ah, eu não sei o que eu vejo. A gente não sabe. Não, assim, da coisa assim, de ver, eu vejo mais negócio de sombra, ou então formas luminosas, e escuto muita coisa, mas assim, nunca cheguei assim a ver uma coisa assim, uma forma com o rosto. Você não falou que já pegaram na tua mão? Ah, você sente assim, na semana dessa gravação, eu tava no ponto de ônibus, vindo pra cá, e eu senti alguém pegando minha mão. Aí eu virei pra trás, não tinha ninguém, só tinha eu esperando o ônibus. Aí. É a pegadinha do Silvio Santos. Que aí pelo menos eu ganhava 100 reais e conhecia o Ivo Holanda, mas... Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.